Move. Kit Move. Lissete Bruno e Bete Goulart em Vovó Sabe Tudo. Oi, mãe. Oi, Lisa. É gripe? Já deu Benegripe pra ela, filha? Ah, ela não gosta de comprimido, mamãe. Agora tem Benegripe Multi, que é líquido e tem sabor de frutas vermelhas. Falei que a vovó sabe tudo. Não é vovó, é bisavó. Ué, bisavó é vó duas vezes? Sabe tudo essa menina. É gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje no Clantronic, 11 da noite. Punks up the volume. Uruguai com o Punks of the Volume. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento de Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sejam bem-vindos, está no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia, valeu! Ah, é, que coisa, hein? Estamos de volta aí, né, velho? É, seja bem-vindo você, né, ao Estádio 97. Opa! Londres, Paris. Não, Londres e Paris. Não. Você não parece um engenhoado. Não. Polêmica do dia. Vale o pula pirata ou não? Não. Pula pirata, vale ou não? Interrogação. Ah, absurdo aqui. Pula piratinha. Absurdo aqui. Imagina. É que o jogador foi escolhido a dedo, né? Ele tá todo empolgado porque ele gosta. Não. Olha, eu nunca vi alguém tão atento ao negócio. Eu vou confessar a vocês. Não. Você já tomou, né? Já levou. Não pula pirata, mas que alisaram a minha nádega durante um jogo. Durante um jogo da Federação de Futebol de Salão já. Foi combinado. Sabe como é que foi, Sombra? Eu tava orientando o escanteio, meu Deus. Tava orientando o escanteio. Viraram pro canto onde a quadra seria batido o escanteio. Sim. E falando pro cara, fecha, não quero que a bola passe. O atacante do time adversário passou a mão na minha nádega. E eu fui olhar. Você queria saber se o cara era bonito. Não, também. Quando eu fui olhar, Sombra, o cara bateu o escanteio. A bola passou feito um foguete na minha área e quase foi gol. Aí eu virei pro cara e falei, história entra completa. Na área. Entra na área que eu vou te matar. O cara não entrou mais na área, eu não peguei nem o telefone dele. E depois do jogo? Foi embora, tomou banho e fugiu. Tá, e ele tá com saudade até hoje. Eu tenho saudade até hoje de jogar contra o Chico. Nem ganhou nada, né? A história completa desse lance aí, Sombra, foi o seguinte. O árbitro viu que o cara passou a mão na bunda do Portuga. Passou. O árbitro foi lá pra expulsar o atleta adversário. Sim. O Portuga impediu. O Portuga falou assim, não, você tá louco. Agora não deixou nem o telefone, Sombra. Eu nunca alguém vi... que me fez feliz. Ô, Mota, eu nunca vi alguém ficar tão feliz com a detrada. Ele tá desde a calçada. Vamos às manchetes do Estádio 97? Vambora. Então chama aí, seu Bento. Sabe com quem? É tricolor? Pode ser o tricolor? Oi? Não, tricolor, nem nada disso. Meu clube tem CEO, o seu tem? Não. Oi? Não tenho. Tem o quê? Um CEO, é? Tem o quê? CEO? CEO. CEO? Não tem aquele cantor que cantava CEO? Seu tem? É o cantor CEO. Então, CEO? Sorte que vem trabalhando com testou pelo menos 3 zagueiros, hein? 3 zagueiros aí. Ele quer de qualquer jeito, vai devagarzinho colocando 3 zagueiros. É. Só que o Dória, né? Pode ser o último jogo dele no final de semana. É verdade. Né? Muita grana, né? O Olympique quer pra ficar mais um ano. Não é um mau zagueiro, não é excepcional, mas não é mau zagueiro. Então ele já estuda aí o moleque da base, né? O Matheus Reis. Ele, o Dória nessa função. Né? O Matheus Reis, ele não é zagueiro. Não. Ele, lateral, ele, né? ele joga ou como lateral esquerdo ou como segundo volante. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que o Matheus Reis, ele é muito melhor que o Reinaldo. E não tenho dúvida que ele poderá ser melhor do que o Carlinhos. E jogador tem que ter... Desculpa. Desculpado. E jogador tem que ter música, e ele tem. Matheus Reis? Hoje é o dia do Matheus Reis. Lembra, Dodô? Da música. Lembro. Da música, é verdade. Maia, saudoso de Maia, hein? Grande time. Muito saudoso. Era bom, não aquele gordo lá, o sobrinho dele aí. Ah, ridículo. Deixa o cara. E aí, o que mais, seu Bento? Fala aí do São Paulo. Mais nada? Como assim? Primeiro, né? Que tem mais? Ah, tenho certeza que tem notícia. Daniel Perrone, nosso convidado, que tá aqui, Daniel Perrone. Né? O blogueiro mais famoso do São Paulo Futebol Clube, por favor. Famoso não, trabalho muito. Não adianta você vir com essa humildade cretina. Você é um cara muito famoso, por favor. Famoso não, é o trabalho, né? Traga as notícias do São Paulo, aquelas que ninguém sabe. É, aquela que eu nem imaginei. Aquelas que você, que o seu Bento, mas não, nem passava pela cabeça. Que nem no meu programa do lá na Bandeirante, fala a verdade. Única notícia que tem por enquanto do São Paulo é que o São Paulo não vai contratar ninguém. Ninguém. Essa é a única notícia que eu tenho. Ah, mas olha, também tem o seguinte, é lógico que se tiver uma boa oportunidade de bom jogador pra ser trazido, tem que ser trazido. Agora, também fica essa história, tem a base, gasta 20 e tantos milhões por ano com a base e não aproveita a porra da base, bicho. Vai fazer o quê? Não, eu sei, mas acho que o momento agora é você segurar pelo menos o Dória, né? O Dória é um jogador os cara que quer grana. Eles querem grana. Dinheiro, né? Ali. Eles querem grana. Na verdade, eles querem um dinheiro para reemprestar o Dória. Quando o Dória veio pro São Paulo, veio sem valor de empréstimo. Veio de graça. Veio de graça, vamos dizer assim, né? Pagando o salário. Agora eles querem um valor para reemprestar. Parece que eles querem emprestar pro Galatasaray, que vai disputar a Champions. E o técnico, para que o Bielsa veja que é um bom zagueiro. É, então, porque o Bielsa por aí. Que boicotou o cara lá, né? O Bielsa não saiu? Não, tá lá ainda. Renovou, não, ele é tá rei lá. Firme e forte. Ele é rei lá. Ele mas que boicotou o Dória lá, né? Foi. Mas foi. O boicotou. Ele apenas não pediu. Não, boicotou. Ele falou, não pedi. Ele não gosta de brasileiro, esse cara aí. Tem mas... nada a ver, mano. Ô, não pediu, Perrone. Mas se gostasse do futebol lógico, do cara, escalado. O Aleph joga, que era do Corinthians. Pelo menos aí pra opção de banco. Mas, ô Perrone, procede um boato que existe ali no Morumbi de que muitos jogadores do São Paulo já estão... Não vou dizer muitos, mas que já tem um outro dentro do elenco que já tá de nariz torcido pro Osório. Não procede não. Eu tava. Fui fazer uma matéria com o Michel Bastos na sexta-feira. Sim. E pra revista do São Paulo. E aí, nos bastidores lá da matéria, eu comentei com ele sobre o treinador. Eles estão super empolgados com o treinador. E o Michel, particularmente, ele acha que vai dar certo, porque ele acha que o perfil do elenco do São Paulo, que é um perfil um pouco mais ofensivo, combina com o estilo de jogo que o Osório quer fazer no clube. Eu perguntei se tinha alguém, porque tinha um boato que o Denilson tava um pouco de bico virado aí, mas o próprio Michel também Bastos... também já era, né? Também já era, mas foi. O próprio Michel descansou. Me falou que não, tem ninguém com esse ranço aí com o técnico. Palavras dele, assim, em off pra gente. Olha, o Souza é um cara muito prestigiado pelo técnico. Tá sim, pegando, né? Uma moral com ele. Exato. Gigante. Quem é garoto, moleque... Vai voar, não vai. Se você for ver aí quem é garoto, os garotos estão mais querendo um lugar. Isso. Né? E muitos ficaram felizes lugar. Com a atitude dele. Exato. Né? Que falou que todo o mundo Pato tinha chance. É o tipo do cara que eu acho que ele não acha. O Pato vive na Patolândia. Né? Ele vive na Patolândia. Então eu acho que é o tipo do cara que assim, é tanto fez, tanto faz. É... Quando é o próximo jogo mesmo, entendeu? Fantástico mundo o de Luiz Pato. Fabiano foi prestigiado na chegada do Osório. Até começou a jogar melhor. Sim. Então eu não vejo muito... Vai vir o João Smith, vai a partir do dia 30. João ele tá Smith. Aqui, ele tá aqui, ele vai voltar de empréstimo. Volta. Em julho. E vai ter uma chance. Pelo que eu entendi, ele vai ter chance sim, porque o próprio empresário dele disse que se ele não tiver chance no São Paulo. Que não é o Luizão? Ele voltaria. Deve ser. Ele joga em Portugal, acho que. Sim, joga. Sim. Ele joga em Portugal. No Braga, não é? Sim. Não, acho que não é o Braga. Acho que não, mas é um time que quase caiu. É o Praia, acho que é Estoril Praia. Estouriu Praia. Virou o craque do time. Alô, lá. É. E tem portas abertas lá, mas em Portugal. O Jorge Schmidt foi o cara que... Rapaz. Ele também, por exemplo, todas as seleções de base, né? Então tem que virar mas esse cara. Esse daí eu apostaria, porque é a mesma história do Hernanes. Lembra quando o Hernanes, ele foi emprestado pro Sport? Isso. Ele começou como lateral esquerdo no São Paulo, fez até um gol na estreia Santo dele. André, Daniel, lembro do Hernanes perfeitamente jogando no Santo André. Foi emprestado pro Santo André. Aí depois ele foi pra um CSA, amistoso, não é? Ele foi pra um amistoso na Índia com o São Paulo. O Marco Aurélio Cunha pegou ele lá da Índia, trouxe pro São Paulo e virou o Hernanes que virou agora. Eu tava na estreia dele, que ele jogou de lateral esquerdo, o técnico era o Paulo Autuori. E ele fez gol, se eu não me engano. Fez gol, inclusive. Eu achei o jogador muito bom. Sim. Aí depois sumiu. Eu falei, meu, como que sumiu? Sabe, foi bizarro. Você fala assim, cara, joga muito. Como que some? Eu acho que a gente pode tratar o João Smith como como o Hernanes. Tá certo, então. Vamos ver. Bom, vamos continuando com as manchetes. Bora. Do Estádio 97, no oferecimento de Esser, construindo com valor, Eliar, muito além da partida, Consórcio Honda, todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, conquista um lindo boné, seu Bento. Corinthians. Coringão, mano. E aí, Bento, vamos que vamos, hein? Daquele jeito. Vendeu mais alguém? Rumo ao G4 não, novamente. Por merecimento e respeito. Não, eu fiquei 2 dias fora, não vendeu mais alguém? Não quero cruzar com a Maria. Não vendeu, mas pode ser que venda. Né? É, o Hilda espera apareceu o nome no bid pra poder fazer sua estreia. Cara de ego. Sobre o Theo Gutierrez lá. Parece que a vista não vai dar pra pagar, mas se for pra parcelar aí, não vai ter problemas financeiros do Corinthians, segundo informações. E será que 9 milhões de euros, mano, será que vai ter essa bênção aí? A Lazio vai vir fazer essa bênção? Tem Alemanha também agora. Tem? Ah, então deve vir. Que o Hoffenheim pode estar atrás dele aí. No lugar do Firmino. Pra quem não sabe, baita jogador, do Alexandre Pato, né? Baita jogador. Mas na boa, eu acho que esses times aí, Bento, eles estão utilizando o Corinthians pra ganhar notoriedade. Inter de Milão, Lazio, Napoli, Udinese. É tudo time que ninguém conhece? Fiorentina, Hoffenheim. Mas é verdade, gente. Todo mundo, porque, ó, já ouvi que o Pato ia pra Inter de Milão, ouvi que o Pato iria pra Lazio, ouvi de Udinese, ouvi Fiorentina, ouvi Lazio, ouvi agora Hoffenheim. Todos esses times aí, muitas vezes aí, não tem a expressão, não tem a mídia que o Corinthians tem. Então eles acabam utilizando aí o próprio Corinthians aí como talvez uma escada para subir na mídia. Eita. Mas é verdade, gente. É verdade. Esses times aí são inferior... Por enquanto só ouvimos... Não, eles são... Por enquanto também só ouvimos falar. Precisa eles são infinitamente a proposta, inferiores. A grana... Não, mas é isso que eu tô falando, o Turu. Eles são infinitamente inferiores com relação ao Corinthians em termos de mídia. E eles acabam utilizando o escudo do Corinthians aí pra querer ganhar talvez um pouco de evidência. Hoje, gente, a gente tem que esperar um pouco pra poder falar a respeito de proposta, porque você só pode encarar como proposta algo que seja oficial. Ou seja, quando chega um papel timbrado do clube, tá certo, interessado, na mesa do Roberto, com a quantia, talvez, aí que eles tenham condições de pagar. Enquanto eu não pintar uma proposta, de fato, de 9 milhões de euros aí pelo Alexandre Pato, tá certo, um papel timbrado de algum clube, com carimbo e assinatura, não dá pra tratar isso aí com seriedade. Porque o Pato, gente, desde o... Acho que... Quanto tempo já faz isso aí? Uns 3, 4 meses que a gente vem comentando que o Pato pode estar sendo vendido? Exatamente. Mas então é complicado, Motinha. Como você vai cravar de fato? Ah, não, porque o clube tal tá interessado. A gente fala e é sempre tiro na água. Tem que esperar, gente. Eu não fico mais embarcando nessa daí, não. Ô, a minha coisa de pensar e começar a fazer planos, ó, vai ter o sorteio da Mega Sena daqui 2 semanas aí que tá acumulado. Vou começar a fazer planos já pra se acontecer de eu ganhar. Gente, não, tenha difícil. Fé, mano. Tenha fé que te ganha. O que você acha do Pato, Perrone? Cara, eu acho o Pato um bom jogador, só que desde o começo da carreira dele, subestimou-se muito o futebol dele. E, assim, pra ser um grande craque, ou até mesmo um craque, até mesmo um jogador excepcional, ele não virou. Mas não deixa de ser um bom jogador. Se mas subestimaram aí, ou supervalorizaram? Supervalorizaram e subestimaram também, porque quando ele foi do Internacional campeão mundial pra Itália, já anunciaram o Pato como um grande craque. Foi como ele veio pro Corinthians também. Ele veio com aquelas fotos lá de grande craque, etc. E na verdade, né? Ele ainda não é. O Perrone. E não vai ser, eu acho. Eu acho que supervalorizaram esse cara aí. O Perrone. Quando o São Paulo anunciou lá que ia ter Pato e Ganso no mesmo time, o torcedor do São Paulo me cobre que vocês vão ver o que é um time sem alma. É invejoso, corintiano, tá com dor de cotovelo? Não, eu vocês vão ver dois jogadores sem alma em campo. Eu vi aí, bem. Ó. E vocês, Benja, vocês estão falando agora do caso Amarilha aí, que o Amarilha prejudicou o Corinthians. Prejudicou o São Paulo também contra o River Plate. Sim. Mas, na verdade, naquele jogo lá, quem mais prejudicou o Corinthians foi o Pato, que errou um gol na cara do gol. E que depois... Ali que se fizesse aquele gol, acabava. E que recentemente foi infeliz ao dizer que aquela arbitragem, né? Ele, no São Paulo agora, ele falou que aquela arbitragem não teve nada demais. Claro. É pra você ver como ele é um tchongo, velho. O Pato, velho, mas é verdade. Não. O Pato dá a impressão de que ele acabou, mas é verdade. O Pato, ele é um cara que dá a impressão que ele acabou de sair de uma endoscopia, cara. É que ele vive no mundo dele, gente. Ah, então. Onde ele é galã. Fantástico mundo de Big Boss, mano. Onde também não tá ruim o mundo dele. O mundo dele não tá ruim. Vocês não têm a impressão que o Pato, ele vive num mundo... E entre uma balada, entre um jantar com a Firolada, tem alguns jogos de futebol pra ele fazer? Eu tenho que jogar, é verdade. Eu nem acho que o Pato ia dar essa declaração aí, Benja, com relação a essa partida contra o Boca, na maldade. Sabe por quê? O Pato, velho, é tão tchongo, mas tão tchongo. Outro dia ele tava jogando pelo São Paulo, Sombra. O São Paulo tomou um gol a 3, 4 minutos do primeiro tempo, ele coloca o gol, foi no final da partida. Mas o Perrone, nisso que você falou, vou defender o Pato. Sei lá. Ah, jantar, balada, ó... Independentemente de qualquer coisa, o Pato não chega atrasado, o Pato nunca está envolvido em polêmica extra-campo, o Pato não falta treino, o Pato não arruma contusão. Ele não é culpado disso. Não, mas o Pato não arruma contusão para jogar. A única queixa que eu tenho contra o Pato é que eu acho que o Pato não é o que todo mundo pinta ser. Não é, e eu também acho que às vezes ele entra no jogo aí como se... E muito distante das necessidades do futebol contemporâneo, né? Mas é culpa dele ou da mídia? Porque você precisa ter efetividade, precisa tá, marcação, e hoje não admite mais esse tipo de jogador. Sombra, você é São Paulino que nem eu. Se você pudesse optar hoje, no mesmo nível... Tava jogando no melhor nível dele. O Pato ou o Leandro Guerreiro? Quem que você levava? Não tenho nem comparação. Então, Leandro. Nem outro. Não, Leandro. Pelo amor de Deus. Leandro Guerreiro Leandro. É um Pato com um raça. Não, imagina. E o Leandro Guerreiro. Primeiro que o Pato não é nenhum jogador excepcional. Né? É um bom jogador. Bom jogador, assim. E se for levar dentro do contexto histórico do futebol, digamos que, assim, jogador razoável. Porque nos anos 80, me desculpem, não seria titular. Não, nunca. Nunca. Nunca. Então, dentro mas do... aí metade do time do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras não seriam titulares. Concordo, mas hoje a gente tá nadando numa piscina que é rasíssima. A tua piscina tá cheia de ratos. Uma piscina muito jogadores rasa. Jogadores ganhando cada vez mais e produzindo cada vez menos. Cada vez menos. Mas é que o Pato a seleção vem com brasileira nome, né? é o perfeito reflexo do que são os nossos times. Seleção brasileira, que vocês falaram bastante aí, eu tava viajando, sim, mas eu acompanhei, assisti jogo da seleção brasileira durante a viagem, é tenebroso, é horroroso, é medíocre, é nojento. Nos Estados Unidos, cara, você perdeu tempo com a seleção brasileira. Brincadeira. Não, não é, mano, eu tava lá comendo um almoço, tava comendo um hamburgão lá, verdade. E tava passando o jogo, entramos no restaurante e tava passando o jogo, lá que tem uma TV mais dedicada ao povo latino lá, e tava passando, Brasil e... Primeiro jogo foi o Brasil perdeu. Peru não perdeu não, do Colômbia. Jogo. Não, primeiro não, segundo jogo, que o Brasil perdeu. Colômbia. Contra a Colômbia, assisti o segundo tempo desse jogo e assisti Brasil e Equador, é nojento, é horrível. Ah, posso falar também, na hora que você vê como é o mercado do futebol. A gente, nessa draga que a gente tá no futebol brasileiro, tudo que acontece, você vê um Firmino contratado pelo Liverpool, pelo preço que tá... Você cai da cadeira e fala... Não, cai da cadeira. Do futebol. Você fala assim, o que tá acontecendo com o mundo? Meu Deus. Não é nem com o Brasil. Firmino. O Firmino. Mas tem qualidade, mas você viu o preço dele? O que eu tô dizendo... O que não tem qualidade tá escasso no futebol mundial, gente. Gente, você Firmino. Viu? O Jackson Martins foi vendido também por uma porrada e jogou no Campeonato Português. Mas isso aí eu te questiono, Perrone. O cara que escala o Firmino, né? Isso aí eu te questiono. Firmino, esse cara eu questiono. A gente usa como referência o que a gente tinha antigamente. Sim. É, usar como referência, cada um usa o que quer. É sacanagem. É sacanagem. Você não pode falar, mas a gente é Ronaldo, a gente é Romário e tal. Porque você joga o Firmino. Se você pegar a média de gols que o Firmino fez na Alemanha, não é média de jogador meia boca, não. Mas, Benja, não tô e a nossa realidade hoje... Mas acha que o Firmino é comparável aos outros? Não, é isso que eu tô falando, você não pode, é isso que tá. A gente usa tudo como referência. Nós fomos os maiores. Deixou de ser a seleção que tem craques para ter jogadores comuns. Sim. Não, mas o Benjamin. Mas o Firmino. Só que o Firmino se destaca entre os comuns. Mas o Firmino. Há 10 anos atrás. Mas esse nem servia na seleção. Mas esse é o problema. Esse é o problema. A gente usa como referência as coisas que a gente tinha, que era uma coisa. Porque a seleção se nivelou por baixo, Benjamin. Por isso que tem Firmino e esses. A seleção não se nivelou por baixo. O futebol. Nossa, não, o futebol brasileiro deixou de evoluir, os outros evoluíram. Então, mas por que você deve comparar? Deve se comparar, não, claro que deve. Se a gente for comparar. Se você não comparar, você não chega à conclusão que realmente o futebol caiu. Não, mas você usar como referência, por exemplo, o Firmino entra numa seleção. Ah, mas o nome da seleção era o Ronaldo Fenômeno. Ah, mas tem que foi o Ronaldo Fenômeno. Mas foi careca, o camisa 10, foi um monte de cara bom. O camisa, sim, mas nós não temos esse cara. Não temos esse cara. Nem o 10, nem o 8. Nem o 2, nem o 3, nem o... Eu concordo, mas estou falando o seguinte. Mas a gente tem que tentar comparar para o futebol de hoje. O futebol atual de hoje. Mas são duas coisas o futebol atual. O futebol de hoje, o Brasil não consegue não se ficar do Paraguai. Não, mas eu não tô. Sim. Você entendeu? Não, mas eu não tô falando. Futebol atual não sabe se ganha do Paraguai, então, velho. Mas eu não tô. Eu entendi o que você disse, mas são coisas distintas. Não, mas. Uma coisa é em que contexto se encaixa o Firmino na história do futebol brasileiro? A outra coisa é em que contexto se encaixa o Firmino atualmente. Atualmente, se eu tenho um clube, tô à procura de um centroavante, o que tem aí de melhor? Ah, é o Firmino? Não é o que tem. Aí você compra o Firmino. Mas agora vê o contexto. Em termos de seleção brasileira, Benja. Vê o contexto. É, em termos de seleção brasileira, é ridículo? Ridículo. Então, só um minuto. O ídolo do São Paulo é o Rogério Ceni, tem 42 anos. O Zé Roberto é um dos melhores jogadores do Palmeiras, tem 41. E os times são ridículos também. O Fluminense também contratou, não é os times, é o futebol brasileiro. O Fluminense então, contratou o Magno Alves, tá fazendo 40 anos. Sim. O Luiz Fabiano tá com 34. Benjamin. O Ronaldinho Gaúcho tá sendo disputado aí com 35. O Firmino, no contexto da história do futebol brasileiro, óbvio. Agora, o Firmino, no contexto do futebol mundial, daí, ó. Na tudo Europa? Bem, tudo bem, Benjamin, mas... Mas quantas partidas você viu do Firmino jogando na Alemanha? Não vale, você Benjamin. Olha, você já olha, vale. Nem o Balotelli foi vendido por milhões, não mas vale olha também, a média não é de, olha a média de gols, olha a média de gols do Firmino na Europa. O Hulk, também a gente não gosta, vê a média de gols que tinha o Hulk na Europa. Hulk, mas é que tá bem, tem jogador que joga no time, na seleção não serve. Não, mas a seleção... O Firmino, ele pode fazer gol lá no time dele, mas na seleção é ruim, é fraco. Não, mas é porque não tem. Nós não podemos se acostumar com um jogador meia boca. Mas eu entendi. Mas não é meia boca, é que a gente teve, a gente chegou no Olimpo, nós chegamos no topo. Do topo, não conseguiu se manter. Mas em termos do de topo pra cima, jogador, não dá pra subir. Não, é isso. Mas em termos de produção de bom jogador, há o cinco Brasil anos, sempre esteve no topo. Olha só, há cinco anos, quem são? Há cinco anos só se fala de dois jogadores no futebol mundial. Messi e Cristiano Neymar Ronaldo. Neymar e Messi. Não. Messi e Cristiano Ronaldo. Tá. Quem mais apareceu também de falar, nossa, olha só. Neymar. Apareceu, agora, né? Agora. Também não aparece, gente. Mas, ô Benjamin, também mas não é aparece. Isso. Normal, isso. Normal. Normal. Normal. Normal. A seleção da Alemanha tem um baita de um jogador, um gênio. Tem ou não tem? Gênio? Não tem. Tem o melhor, pra mim, não o melhor tem. Goleiro do planeta, um dos melhores que eu vi jogar na vida. Tá, mas tem meio campistas melhores do que o nosso. Mas tem um conjunto sensacional. Joga junto todo dia. Joga toda hora. Ah, mas... Os caras bem... Por que o Brasil não pega, por exemplo? Eu vou dar um exemplo, hein? Essa seleção que perdeu aí sub-20 perdeu agora. Pega os negros e treina esses caras, vai cara. Desfazer, começa a treinar. Ô, Portuga, tudo bem que vai desfazer. Eu tô dando um exemplo. Sim, eu tô falando que seja essa a seleção ideal. Claro. Pega uma seleção e treina. Você acha que algum da sub-20 tem o nível de Neymar? Não. Não. Então é mais do mesmo. Então, mas são se você... novos Felipe Coutinho que estão lá. Mas é o que eu quero chegar. Novos Firminos. Tudo novos bem, Firminos. Isso, mas se você pegar uma seleção e não ficar modificando ela tanto e você treinar essa seleção, vai beleza, entrosar. Ela vai entrosar. Ela vai dar trabalho. Dodô, a seleção brasileira. Porque nada mais a gente não vai conseguir em 3 anos. Seleção é três, você não entrosa. Não. É 3? Quatro. É. Agora 4 do mundo. Não, 3, né? É, agora falta 3 anos. Daqui 3 anos a gente não vai ter uma seleção. Não sei nem se o Brasil com essa seleção. Mas a seleção alemã, ela é bem entrosada. Porque ela joga no Bayern. Ou porque ela joga no Bayern. Ela joga no Bayern, como a seleção espanhola, ela era boa. Porque ela era entrosada, porque a base era o Barcelona. Pode ser. Lógico, seleção brasileira não treina. Seleção você não tem como entrosar. Lógico. A seleção brasileira hoje. Pro jogo. A seleção brasileira hoje, Daniel, nada mais é do que a seleção portuguesa. Então é melhor, Suma, você pegar um time já montado. Já não tem. Pega como base e não tem não tem como segurar financeiramente. O time bicampeão brasileiro aqui Já se dissolveu. Já dissolveu. A seleção brasileira nada mais é na América do Sul do que a seleção portuguesa na Europa. Ela tem um grande jogador, onde tudo gira em torno dele, recheado de coadjuvantes. É a seleção de Portugal. Se você pegar a seleção brasileira... Cristiano Ronaldo e Neymar. Você... O Brasil virou isso aí. Eu não entendo nada de seleção brasileira. Eu só entendo o São Paulo. Mas, Daniel, mesmo. Mas é o que vocês estão falando. Você sabe qual é o esquema da seleção portuguesa? Caiu Daniel, a qualidade. Isso aumentou o preço Daniel, do jogador. Daniel, o esquema da seleção portuguesa é assim. É isso. Toca a bola no Cristiano de Ronaldo e os negros torcem. O esquema da seleção brasileira é igual. Toca a bola no Neymar e o resto torce. Mano, vamos falar da Bozano? Pra já, Sombra, é pra já, mano. Seleção brasileira, hein, que fala. Mano, sempre alerta, escoteiro mirim, sempre alerta. Jeito, né? Mano, é bonzinho, nós não queremos. Só quero dizer pra tu. Mano, é meigo, gente. Quero fazer minha barba e meu bigode na China. Manda Bozano pra mim. Deveria mesmo, viu, Filipão? A fase não tá boa, mano. E ontem batata tá assando. E ontem eu falei que o Paulinho ia jogar no time do Filipão na China, hein? Nossa senhora. É o fim da carreira do Paulinho. Coitado do Paulinho. Vai dar o furo, né, velho? Aí, Paulinho, sua carreira que tá acabando, se liga só. O Cavani também. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, Domênico Gato, a Bozano e 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos por barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Ó, sua barba nunca vai ficar tão legal, tão bacana, como agora, a partir desse momento, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai passar de manhã, velho, você vai trabalhar o dia inteiro, vai treinar, vai jogar bola à noite e você vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, seu mano. Esse é o Estádio 97. Vou falar agora da Banditec. Galera, agora vamos falar da faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Vamos falar da Banditec, a faculdade de TI atualizada. E por que atualizada? Porque a Banditec tem 75% de aulas em laboratório. Já que ensinar TI só em sala de aula é coisa do passado, não é? O curso da Banditec é mão na massa, é hands-on, como se diz em inglês. Aliás, tá aí outra coisa que a Banditec atualizou. Você tem um curso de inglês integrado ao currículo, porque ensinar TI só em português também é coisa de antigamente. Quer ver outra coisa antiga? Preparar o aluno apenas tecnicamente. Hoje as empresas querem muito mais do que competência técnica, querem competência relacional, tá bom? Então a Banditec criou o Programa H, que prepara o aluno para integrar e para liderar equipes. Lidar com máquina é uma coisa, liderar com gente é outra. E saber fazer isso faz muita diferença. E aí, já viu uma faculdade de TI tão completa, tão atualizada? Então, acesse banditec.com.br e faça sua inscrição para o processo seletivo do segundo semestre, hein? Banditec, a faculdade de TI atualizada. Vamos lá, porco! Pode ser. Não, vocês. Se o RG pediu pra pôr o Santos por último, que é pra segurar a audiência. Tá bom. Ô, Domérico. Fala de nós aí, ó. Vai, informações que vem aí do mundo árabe, né? Que foi que o Vardiva dessa vez foi. Vai! Né? Correu uma lágrima. Mas calma. Mas não, temos que ter calma. Essa última vez teve a pegadinha do Valdívia? É, então ele precisa. Pode ser que ele não vê. Só passar no exame médico, né? Precisa passar no exame médico. Passar na Disney. Pra chegar lá. Teve um filho do Sheik querer ele. Exatamente. Então, mais informações que ele já vai direto pra lá, pro Al-Had. Al-Ada. Ao menos o que foi o Denilson. É isso aí. Vou falar com vocês. Ontem, o que o Valdívia jogou de bola, ele fez da bola, ele ralou a bola. Jogou demais, Domênico Valdivião. E o rolinho que ele deu logo no começo do jogo. Nossa, no fuzile. Ele arrebentou com o jogo ontem. Ele joga assim normalmente, velho. Muito bom. Pera aí, ele joga assim normalmente. Normalmente na seleção do Chile. Joga assim. Nem sempre, Dodô. É que no Palmeiras ele não joga toda hora, vocês não assistem. Quando eu venho, Palmeiras, ele não joga. Quando eu venho aqui e falo, é que vocês só vão assistir quando é Copa América. Vocês têm essa mania errônea de falar de jogador sem ver. Nós trouxemos o Daniel Pegoni. Não, mas ninguém questionou aqui. Vocês não assistem jogos do Palmeiras. Não. Se assistissem, não falava isso. Mas peraí, eu assisto jogos do Palmeiras. Ele joga isso no Palmeiras. Não, mas o difícil é ele jogar também. É difícil ele jogar. Tá, é. Ninguém nunca questionou jogar, aqui. Mas quando joga, é isso aí. Mas ninguém questionou aqui a parte técnica do Valdívia. Pelo menos eu não lembro de alguém aqui ter dito que o Valdívia é caneludo. É porque não existe. A crítica em cima do Valdívia é pelo fato dele não jogar. O Ben já colocou no nível Canela. Tecnicamente ele é bom pra cacete. O Ben já não gosta. Peraí só um minuto, eu não entendi. Canela não. Peraí, o Ben já falou o quê? O Ben já colocou o Valdívia no nível normal. Mas falou que não é craque. Normal. Eu agora, acho que ele é muito bom jogador. Eu assisti o jogo do Chile ontem. Não acho craque. O Valdívia fez uma bela partida, correu, marcou. Não é o Valdívia do Palmeiras, não. Ele joga o que ele jogou ontem, não, ele não joga é, no time do Palmeiras, raras não, vezes, mas joga. Com essa vontade, com essa ele correria, com essa. Não é não. Joga, joga sim. Ah, ele não joga sim. Já foi? Em 10 dias ele jogou 4 jogos. Não sentiu lesão nenhuma. Bom, e uma disposição. Calma, não acabou com a pena. Eu não vou discutir com relação a isso, porque sim, eu acho que, como eu disse anteriormente, quando ele foi para a seleção, eu achava que ele não voltava mais. Eu falei, isso é normal. Acabou o ciclo, faz tempo. O Palmeiras ofereceu uma grana que tinha que ser oferecida. Desculpa, não tem que ficar oferecendo mais um caminhão de dinheiro. Mesmo porque o cara, ele tem que jogar para ganhar agora o que ele ganhava. Pronto. Aí quando se ofereceu o mesmo salário, se ele jogar bola, ele deu pra trás, filho. Refugou. Então vai embora, vai com Deus e vamos embora. Vamos pro abraço. Venha outro jogador, ou fica o que estão lá, tem um jogador lá, filho. O Palmeiras até o ano passado dependia do Valdívia para não cair pra segunda divisão. E o Valdívia no ano passado jogou isso aí que vocês viram aí. É que vocês não assistem futebol. Vocês não assistem o Palmeiras. Não. O Palmeiras vocês não assistem. E o ano passado ele jogou. É que o que ele tinha no Palmeiras era tão ruim, por Deus, mas tão ruim. Que tudo que ele fez ontem no Chile, eu vejo jogos do Palmeiras, assim. No ano passado, você viu? Vi alguns. Ele fez vários jogos que ele metia os caras na cara do gol, só que os caras na perna de pau não faziam a bola na lua. É verdade, isso é mesmo. Verdade, é verdade, sim. É verdade, Sombra. Mas não ele joga. Jogou ano passado e ajudou muito o Palmeiras, sim. Ajudou, não, quando jogou, ajudou. Ele, Fernando Prass, e o problema do Valdívia é que ele é um cara que você não pode contar. Não pode contar. Ele é gênio, mas não é constante. Se você não pode contar, deixa os árabes lá. Mas correu uma lágrima. É, conta com ele. Correu uma lágrima. Não, não, muito pelo contrário. Ah, Domênico, não... para. Não, vai. De não, saber quanto você se correu. Aqui correu desse lado. Não, não, o último aqui jogador... Não, vocês estão loucos, eu já... Nós? Sim, mas eu não tenho nada a ficar com... Nossa, chateado com o Valdívia. Tem um carinho pelo jogador, a torcida. Eu acho. A torcida tem um carinho por ele, Bordula. Não tem um pôster. Mas nada de... Não é ídolo, mas tem carinho. E tem alguns torcedores que queriam ver ele muito fora já há muito tempo. Alguns de vocês... Eu queria ter o Valdívia no São Paulo. Um bom jogador, sim. Ah, não. Eu queria ter o Valdívia no São Paulo. Mais um. Até porque o Regis está precisando de um garoto propaganda. É verdade. Então acho que o Valdívia vai jogar... Ele já tem o nosso. O Domênico, eu não sei. Agora. Luiz Fabiano já... O último jogador... Já tem o nosso. O último jogador... Olha, o último jogador que eu fiquei realmente chateado foi o Marcos, cara. Depois o que vem, o Sombra... É cara que não... Não é o cara que representa o Palmeiras. O Domênico... Vieram alguns jogadores aí, por exemplo, o Barcos, que representava... Mas não deu nem tempo da torcida ficar, sabe, nossa... Pegar carinho, saiu, né? Sai rápido. Hoje, nós temos que se acostumar com isso aí. Jogadores que chegam, aparecem muito rápido e vão embora. Tchau, né? Não tem mais como você ter... Mas nas duas últimas conquistas, o Valdívia foi uma figura de protagonista. Sim. As duas últimas coisas... Em 2008, no Campeonato Paulista, em 2012... Ele foi protagonista, né? E na Copa do Brasil, ele ajudou, sim. Então, ajudou. Se bem que não tava no último jogo, né? Mas ele ajudou. O Domênico, que tem pôster do Valdívia no quarto... Não tem, não. E devido aos últimos momentos, ele já tem chifrinho no pôster, desenhou bigode... Dardo. Ele joga dardo no pôster. RG, você chegou a ter pôster de jogador no seu quarto? Não tenho. Pôster não. Não teve? Não. Nem do Leão de Cueca? Teve muito álbum de figurinha. E os times formados, você não tinha, RG, campeão? O Mano tem cara que teve pôster do Marcelinho Carioca. Tive, do Marcelinho eu tive. Teve? Tive. E você, Benjamin? Então, teve pôster da placar, mano. Marcelinho com a boca aberta, assim. O meu quarto, quando eu era moleque, eu tinha do... Eu tinha do Jimmy Page, do Led Zeppelin. Não, tinha do jogador. Não, tinha do Iron e tinha do Sócrates. Tinha um pôster gigante da placar, o Magrão comemorando o gol. E tinha a foto dos três times campeão do Corinthians. 82, 83 e 77. É, o Sócrates foi realmente um grande jogador. Eu, por acaso, voltando no avião, tinha um programa, um documentário na televisão do avião. Tava grandes jogadores, né? E mostrando grandes jogadores da história. E tinha o Sócrates lá. Tinha vários jogadores. É um documentário muito legal. Muito bacana. Então tinha o EA... Tinha, bom, Maradona, Pelé, óbvio que tem esses caras. Marcelinho não tinha? Não, tinha o Kaká. Meu Deus! Tinha o Kaká, o Jorge Weah, tinha o Stoichkov. E o Sócrates com um belo destaque ali dentro da... Do documentário, documentário gringo. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho mais posters deles no quarto, mas eu o único. Eu tenho uma foto num porta-retrato que está na minha casa. Que eu consegui tirar uma foto nos 25 anos da democracia corintiana. Tô ao lado do Sócrates e do Casão. Ah, é? A foto eu tenho guardada, tá lá. E você, você, Perrone, teve algum pôster? Ou cara, tem? Eu tive pôster de times e de seleções, né? De jogador, seleção, não? Não, do jogador isolado, não. Mas eu tinha pôster da seleção de 82. Ah. Essa eu tinha, um pôster bem bacana. E tive pôster do São Paulo quando foi campeão de 80, 81. Eu tive o de 2000, tive com o Kaká. E o Motinha? Tive do Leão de cueca. Ih, o Leão de cueca. É bem verdade. Que o Leão fazia promoção de cueca, né? Bem verdade. Você gostava de me ver com a cuequinha dó. E você, Portuga, tinha pôster de quem? Eu tinha pôster de Fernando. Jogador que enfiou o dedo. Quer saber quem? Daquele mesmo pula pirata dele. Pula pirata é bacana. Eu tinha pôster, falando sério. Pôster do Cavani de costas. Eu tinha pôster de Fernando Redondo e Diego Maradona. Tem sempre que ter um redondo, né? Redondo, sempre tinha. Não era o espelho dele. Continuando com as mais. Deixamos pro final. Deixa eu só aproveitar que a gente tá aqui no Palmeiras. Eu quero mandar um abraço aqui pro garotinho Eric, palmeirense. Eric. Gosto muito dele. Um abraço aí, Eric. E que seu time não ganhe no domingo, né? Ah, não. Com a criança. Mas quem é? Seu enteado? É como se fosse o meu filho. Ah, legal. Já assumiu, ganhar, pois, tem ganhar, deixa ele ganhar pra ficar feliz. Mas você quer ver o seu enteado chorando, né? Ah, domingo ele vai chorar. Não, tá, não vai, não. Espero que sim, né? Vamos ver. Oi, Gê. E aí, seu Beto? Tudo certo? A massa foi Santista de... aguardou, hein, velho? Foi de muito dedo, hein? Caramba, bastante. Só dedo, velho. Oi, Gê. Agora comentou você, talvez o Robinho já não fique, talvez o Lucas Lima vai. De novo? Agora, se o Giovanni também sair, hein? Aí ferrou, também? Hein? É, entendeu? É, falou que não... Mas o Lucas não vai, Adivinha quem tá ligando pro... Adivinha quem tá ligando pro Robson? Você acredita? Toda vez, toca o telefone, quem é? É, eu, de Belo Horizonte. 031. 031? Eu já tenho... Eu deixei de atender, eu já falo Robson. Já pelo nome. Professor, falei, intimidade, então, já. Deixa Robson. O Robinho já encheu o saco. Já. Ô, novela chata, hein? Não, a novela é chata, né? O saco é a novela. Ah, pô, tá parecendo ou guerreiro, paga, né? Ou não paga, né? Mas o presidente Santos tá certo, é isso que a gente pode pagar, é isso que a gente pode fazer. Quer? Não quer. Vai esperar a resposta dele, né? Pronto. Mostra o seu amor em outro clube. E segue a vida, velho. O amor que tem preço não me interessa. O Lucas Lima, o seu Bento, tudo indica que deve ficar até o fim do ano, sim. Pelo mas será que se o Santos tivesse pago sempre em dia, não daria pra ter uma renovação mais simples? Com quem? O Robinho? Robinho? Porque o jogador, para receber, um Deus nos acuda. Aí o Santos querendo pagar menos. O jogador do Alicá, por mais que ele goste do Santos, ele fala assim, porra, mas também não recebe. Eu acho que a questão do Robinho é mais uma questão. Não recebo, que quero diminuir, quero que fique mais. Será que talvez se tivesse tido assim um recebimento de salário, a coisa mais em dia, será que ele não teria acelerado mais esse processo? O que me falaram lá de Santos, um amigo meu, que conhece bem o Santos lá, falou o seguinte, que a questão do Robinho é por que, que ele quer ficar no Santos. Por causa da questão logística. Por causa da família. Fica feio. Da família. Sim. A família tá lá, ele gosta. Que... Ele gosta de Santos, ele gosta, a família dele tá lá. Ele não gostaria de sair de lá. Por isso que ele não quer ir para outro clube. Pega helicóptero. Mas ele quer que paguem, né? O que ele quer é que pague o Santos, que pode pagar. Ô, Sombra, pode até existir alguma referência com relação a isso, né? É claro, se o cara não recebe, o cara... A gente fica exigindo amor dos negros, mas o cara não recebe. Não, mas o problema é o seguinte. Aí não dá, hein? Chega e bate logo o martelo, velho. Tchau. Não adianta, pra que você vai ficar empurrando com a barriga bate uma decisão de 6, 7 meses se você tem na cabeça de que, porra, não recebe, é difícil de receber, então você chega embaçado. Põe o amor ao clube. Ninguém faz isso, RG. Todo mundo que tá devendo, todo mundo que deve dinheiro, todo mundo que deve, faz isso. Porque você não, você enrola, você ganha tempo. sabe, você tenta barganhar, você conta que ganhando os dias pode aparecer algum dinheiro pra você pagar. Não tô falando a posição do clube, tô falando a posição do jogador. Porque o Robinho, a posição do clube é essa mesmo. O Robinho gosta do Santos, o Robinho gostaria de ficar, mas ele vê que ele não recebe, que não tem dinheiro. Aí fica embaçado. Mas então vai embora, Ben. Mas é um cara que tá resolvido financeiramente. Mas ele tá na seleção. E deveria ficar pelo menos por mais 6 meses no Santos por amor, a gente. Você não faz nada por amor, nem você, mano. Mano, o único aqui que faz por amor é por tudo. Não, não, eu não. Eu converso aí. É por amor, ele fez em troca de PlayStation. Caramba, essa era boa. Se o Toninho não desse nada, ele não ia também. Uma correção. Tô precisando do PlayStation 4 aí. Uma correção. Portuga não faz por amor. Não. Portuga deixa. Não, senhor. Ele já tem o 4. Manchete da Portuguesa. Aconteceu uma coisa muito boa. O Canindé está liberado. Como assim? Sábado. Não, falando sério. Não fechou? Sábado. Quem tá pra fechar o Guarani? Guarani, falar a verdade, né? Amanhã. Mas o clube, né? E o América... parte social, futebol, talvez em breve. É, futebol fecha segunda. E o América de Rio Preto perde o estádio também, acho que amanhã, né? Aquele Teixeirão. É mesmo? Vai pra uma penhora de dívida trabalhista e os caras querem construir lá um empreendimento imobiliário. É uma coisa. Tem mais é que vender, mano. A Portuguesa liberou, joga sábado, às 4 da tarde, seria o jogo. No Pacaembu não será mais, será no Canindé contra o Tupi. Agora tá jogando no G4, no Canindé, pode ficar tranquilo. Sombra, agora, mas tá assim, no G4. A torcida, ela vai no Canindé, não, ela vai. Ela tá muito no G4. Longe. Ela tá no G4. Ah, legal, bacana. E depois já fica pra festa junina, né? Ganha um quentão. Já ganho em contra o jogo. Festa junina, eu vou na energia da velha que é melhor. Fábio então, Júnior. Os caras lá. Fábio Júnior. No sábado e o Traga Sabor no domingo. Tô fã. Eu também. É isso aí. Muito bem, vamos falar aqui da Pirelli, daqui a pouco vamos apresentar o Estranho no Ninho. Olha só, amigão. Eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção imperdível, a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Você não ouviu errado, não. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. É só procurar um revendedor Pirelli e aproveite. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. E olha, mandar um abraço especial pra galera da Pirelli aí, mandar um beijo pra Juliana Vicente, a Bianca Pires, um abração pro Leandro Capanema, o Vicente Marino, o Mariano Pérez, o Marco Tronchetti e toda a galera da Pirelli. Promoção número 1, Pirelli! Beleza, esse é o Estádio 97 de Energia. Vamos apresentar aqui nosso Estranho no Ninho. Seja bem-vindo. É o Eduardo de Oliveira e Campos Maia, olha aí, gerente de comércio internacional, artilheiro do futebol de society lá do resort do estádio, cara. Parabéns. É isso aí, valeu. Beleza? Valeu, vocês. Pessoal. Tudo bem? Tudo bem, beleza, cara? Tô vendo aqui na tua ficha que você é palmeirense, mas eu queria perguntar, quantos gols você fez no torneio? Quantos gols você fez? Foram 8. Peraí, então, artilheiro? Então você tá... Opa, o cara é bom. Já tá valendo um dinheiro lá no time do Firmino. Ah, né? Depende do time aí, se colocar, joga. Tá vendo? O problema é que ele no Palmeiras já tem 11 atacantes, então vai ser difícil ali arrumar no Verdão, né? Depende, tá contratando muito, pode contratar mais um. Faz a sim, vai lá pro São Paulo, na frente do CT, faz umas embaixadinhas lá que você vai pra Ucrânia. Ou vai pra... Mas o Palmeiras... Você... A gente vende, né? A gente vende. A gente vende. Você foi artilheiro, o campeonato foi difícil. Você falou que o Palmeiras tem 11 atacantes. Mas bom. Quantos tem? Bom, a gente tá botando fé no Lucas Barros, eu acho que vem pra... É. Bom, Gabriel Jesus tem... 2. É bom. É bom. O Alexandro é pouco machucou ainda, mas... Machucou. Alexandre não joga. A gente tem 11 atacantes, então a gente tá com problema ainda. Tem 3 que presta. Né? Mas o Rafael Marques tá indo bem. Não, o Rafael Marques tá bem. O Dudu que ainda não provou que foi pago e a chapa. Mas o Gabriel Jesus, esse menino é muito bom jogador. Esse muito é um dos caras, esse aí eu penso o seguinte, é um desses que eu acho que pode enveredar por um caminho mais próximo de um craque. O Gabriel Jesus. De todas as revelações que eu já vi por aí, pra mim o Gabriel Jesus é o que tem de mais próximo daquilo que a gente conhece por craque. Mas não fica muito tempo no Brasil, né? Não, isso é uma outra história. Que eu acho que também não fica muito, muito tempo triste. No Brasil. E sabe onde você vê que o cara é craque? Na seleção brasileira. Jogou lá, né? O que aconteceu? O técnico não quis usar ele de centroavante. Falou, menino, você recua, arma o jogo pra mim. Ele não é centroavante. Ele então, ele é ponta de lança, Sombra. É a mesma posição do Kaká. Esse menino aí jogar de centroavante é desperdício. Eu também acho. E ele de frente, com a bola dominada, você vê. Ele tem tanto recurso que ele conseguiu fazer aquele time de centroavante. Acho que ele tem que jogar ali como ponta de lança. É uma posição do Kaká. Ele não é igual, mas ele tem a cabeça parecida com a do Lucas, que ele não tem medo. É. E é jogador brasileiro, não pode ter medo. Ele tem... Na base, a gente tinha que acostumar esses jogadores a não ter medo de jogar. Porque agora tá tudo muito pasteurizado, tá tudo muito igual. Tá previsível, Daniel. E o Brasil tá igual todos. Ele é rápido. Esse menino aí, eu vejo que o Lucas... um cara um pouco diferente, uma cabeça um pouco mais... avançada, assim. A diferença dele entre o Lucas, por exemplo, é... Assim, futebol é diferente. O futebol é diferente, porque o Lucas, ele o drible em velocidade, aquele drible longo, pode, né? É, e pegando em velocidade. O Gabriel Jesus, ele tem um drible um pouco mais curto, assim. Ele, dentro de um espaço mais curto, ele tem uma saída. Não, eu acho que também tem que tirar um pouco a pressão dele, né? Porque eu acho que ele já entrou, nos primeiros jogos que ele entrou, até uma pressão da torcida. Isso é normal. A torcida pedindo pra pôr ele de todo jeito. Mas aí o Sombra chega aqui e fala que o cara tem potencial pra ser craque. É... Já ferro, cara. Uma coisa é ter potencial, outra coisa é provar e pensar, mano. Mas, gente, vocês estão ferrando o moleque. Gente, vocês estão ferrando o moleque. O moleque mal apareceu no time principal... O pessoal, já tem potencial pra ser craque. Eu acho. É uma pressão desnecessária em cima do moleque. Mas eu não comento pra fazer pressão ou não. Mas eu comento aquilo que eu acho. Vocês estão jogando uma pressão em cima do moleque. O Wagner Ribeiro disse que o Lulinha era o novo Maradona. Tô esperando até hoje. O que aconteceu? Aí que tá, velho. Ele deixou de ser porque falaram. Estão banalizando o termo craque, velho. O Neymar sempre falaram que era craque e confirmou. Sempre falaram desde os 3 anos. Desculpa, vocês podem achar que o Neymar é craque, mas eu acho que ele tem potencial pra ser, mas ainda não é. Peraí, isso é fato. Gente, craque, pra mim, hoje, tá ali, ó. O Messi e o Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo. O Neymar, a pergunta que eu faço, tá no mesmo patamar dos caras? Não. Aí que tá. Mas ele é craque. Messi é gênio. Aí que tá, gente. O Neymar, ele tem tudo pra se tornar craque. Por que não está? Eu acho que é tempo de Europa, RG. Conquistas, uma série de fatores que o Neymar ainda precisa. Olha o currículo do Neymar com 23 anos. RG, eu entendo. Zico nunca foi campeão mundial, mas é um baita de um craque. RG, o Messi ganhou o Champions League, o Neymar não, né? Não é isso, que o Neymar só fez o terceiro gol, não vale. Não é isso, gente. O Messi, ele tá num patamar e um passo à frente. Quando você vai falar aí o que representa o craque, você não pode falar só em termos de títulos. Hoje, eu acho que o Messi, ele consegue fazer em campo o que o Neymar, às vezes, não consegue. Tá certo? O Messi é aquele cara que você fala, ó, joga a bola no cara ali, tá certo? O cara vai resolver. O Neymar, ele tem tudo pra se tornar um craque. Isso aqui não é recalque não, RG. Não é recalque não. Eu não tô falando pra provocar aí quem gosta do Neymar ou então a torcida do Santos. É que eu acho que hoje, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles estão um passo à frente do Neymar. O Neymar tem tudo pra se tornar um craque daqui a 1 ou 2 anos. Eu tenho certeza que ele vai ser o melhor do mundo. Só pra finalizar. Mas hoje ainda não é. Eu vou finalizar. Eu consigo enxergar o Neymar craque sem a necessidade de comparar o Neymar com o Messi, reconhecendo que o Messi está, assim, à frente, e sem o Cristiano Ronaldo. Não, respeito. Na minha opinião, pelos números do Neymar, com 23 anos até agora, por tudo que ganhou, por tudo que conquistou, pelos gols que fez, por seleção e o cacete a 4, é craque. Estranho, Palmeiras. É, lógico, tem o clássico no domingo, Palmeiras e São Paulo, mas pensando a longo prazo, esse é um Palmeiras para brigar por título, brigar por vaga de Libertadores ou para ficar onde está? Eu acho que é para buscar a vaga na Libertadores. Eu acho que, até porque assim, o título começou a ficar um pouco distante, é cedo, mas já foi. Eu acho que já foi. Mas o nível do campeonato está muito baixo. Então assim, a gente sabe que o Sport não vai estar ali. O Atlético Paranaense. Vai estar tão baixo que será que não vai estar ali? Só me responde um negócio, estranho. Só me responde um negócio. Por que o Sport não vai estar lá? Não. Salário em dia, se reforçou, é time forte. O Michael Leite não vai continuar jogando daquele jeito. Por que não? Porque não. Mas às vezes joga mais numa camisa que não tem tanto peso. Eu explico, eu posso dizer pra você por que eu também acho que o Sport não fique, Benjamin. Eu entendo que um campeonato brasileiro, nós estamos na 8ª rodada, né? Uhum. Nós temos 30 ainda a serem executadas, né? Duro, precisa de elenco. Eu acho que precisa de elenco. Campeonato brasileiro, o Sport não tem? Não tem elenco, ele tem um time bom. Contratou agora o Brocador. Não. Time forte. Tem o Diego um Souza. Forte. Um time de 11 forte. Dia 5 é dia 5. Não, Benjamin, não tô dizendo isso. Eu acho que isso é muito importante. É o mesmo treinador. Então, mas por exemplo, vai. Num jogo, tomou amarelo lá o terceiro. Diego Souza, o Maicon Leite... Machucou um outro. Machucou o Durval. E aí? É o Mizutinho? Não é. O Alexandre não joga domingo. Joga quem? Então, mas o Palmeiras. Mas o Benjamin, peraí. Não, são Palmeiras, não são exemplos. O Palmeiras. O Steven Mendonça, que não é aquela. É? Não joga. Joga quem? Mas pera só. O Malcom. Pera, Malcom, Luciano e Wagner Love. É o ataque do Corinthians para o jogo contra o Figueirense. Juntando os três, não tem três gols no ano. Você vai ver contra o Figueirense. Você crava o Sport no G4? Não, não cravei. Não falei que eu cravo. Eu só acho o seguinte. Hoje, nós falamos agora de seleção. Seleção brasileira tá igual o Paraguai, tá igual todo mundo. O Sport hoje tem estrutura. O Sport hoje tá jogando uma bola melhor que o Corinthians, melhor que o Palmeiras, melhor que o São Paulo. Paga em dia, se reforçou, tá se reforçando. Eu não vejo muita diferença. É um time que tem um treinador há mais de um ano e meio. Mais, é o único clube do Nordeste. Tem uma força lá do Nordeste, porque é o único time que tá representando. Tem treinador deles mesmo? O Eduardo Batista, filho do Nelsinho. Mas ele não tá mais que um ano e meio, não? Eu tô só perguntando. A minha pergunta é por que não? Porque isso aí é um preconceito. Não é preconceito, é só analisar que o preconceito. Peraí, é preconceito nesse sentido, não é uma crítica. É uma arrogância, acho que não tem é uma arrogância nossa. Eu também me incluo nisso. Às vezes a gente fala assim, não, vai jogar o Corinthians e vamos ver, Atlético Paranaense. Gente, favorito o Corinthians, porque tem a folha salarial de 10 milhões. Primeiro tem a folha salarial de 10 milhões, porque não tá pagando, primeiro. Segundo que o outro time lá tá jogando direitinho, tem um time certinho. E quando o cara hoje vem jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra esses caras, eu não tô criticando, eu falei a mesma coisa. Não, mas eu tô falando a mesma brasileira, coisa. Tudo, pô, vai pegar o Paraguai, tomar calor do Paraguai. Mas eu falei. Que nem o último jogo do Brasil, terminou com quatro zagueiros. Mas, ué, respeitou a Venezuela. Não, aí não, aí já é um exagero. Ué, por quê? Aí é um exagero. O futebol tá tão igual. Se o Corinthians estiver ganhando do Joinville de 2 a 0. Se o Corinthians estiver ganhando do Joinville de 2-0. E faltando 20 minutos, jogando em casa, o Tite colocar quatro zagueiros contra o Joinville, eu vou falar que é uma vergonha. Isso é outra história. Agora, eu não vejo diferença, gente. O time do Sport Recife é melhor que o time do Flamengo hoje, é melhor que o time do Vasco, é melhor que o time do Corinthians, é melhor que o time do Palmeiras. É? Eu acho que é Corinthians São Silvestre. E tá jogando. E posso falar, vamos ver, pode ser que não. Posso falar, Benja? Eu sou São Paulino, eu quero que o São Paulo seja campeão brasileiro, mas se o São Paulo não for campeão brasileiro, eu gostaria muito que o Sport fosse. Seria ótimo pro futebol. Pra quebrar esse paradigma aí. De que camisa ganha campeonato, de que ajuda salário ganha campeonato. Enfim, seria muito bom se o Sport ganhasse sim seria esse título. Sim. Viu? Mas uma coisa é apostar seria, no Sport na Copa do Brasil, olha, gente. E vejo o Sport numa condição que eu não vejo, por exemplo, uma Ponte Preta. E não pela diferença de pontos. Porque o Sport é um time que ele costuma fazer o fator casa. A Ponte Preta não é. A Ponte Preta não é a mesma coisa em casa como é o Sport em casa. Tanto que ela já vendeu o Mano contra o Palmeiras. Tá vendo? Então, é complicado. Vai. Nós não temos muita diferença entre o Sport e os nossos clubes. E o Sport, penso como o Benjamin. Sombra, e o Sport é um clube que é o que o Ben já falou. É um clube que não deve nada. Então, ele não precisa vender jogos no final do campeonato para completar a folha salarial dele. É. Então. Porque o Vasco não? Vendeu. Então, Vasco domingo joga com o Flamengo na Arena Pantanal. O Vasco vai jogar contra o São Paulo em Brasília. Mas, Daniel, acho que quando chegar jogos contra Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio fora, eu acho que. Eu entendo o que vocês estão falando. Mas uma grande campanha pro Sport esse ano, ele ficaria entre o 15 e o 10. Concordo, Portugal, mas seria muito legal se fosse campeão. Se o Sport calasse a nossa boca. Estranho, Daniel, mas quando pegar esse time que eu te falei, o São Paulo, o Corinthians na Arena, o futuro vai dizer. Vai tomar pau. O futuro vai dizer. Precisa ver se os nossos vão tomar pau lá. Também. Né? É tá falando que alguns tomem. O Sport, quando visitar o Galo, o São Paulo vai tomar pau. Precisa ver se os nossos não vão tomar o pau lá. Alguns vão. É. Alguns acreditam que vão. Então. Corinthians, aí, Corinthians, se o cara ganha três aqui, a gente ganha três. Estranho. Deu na mesma. Ô, estranho. Mas eu acho que Corinthians e Guarani do Paraguai. Corinthians tem uma folha salarial de 10 milhões. Alguém já ouviu falar do Guarani do Paraguai? O vice do Corinthians. Quem não é falou? O Guarani do Paraguai? Presente, o diretor do Corinthians, gente. Não, obrigação é de todo. A partir do momento que você entra num jogo, tem um do lado ou do outro, obrigação é dos dois. Senão o outro não tinha que estar lá. Não acho. Quando senão você tem uma briga numa selva entre uma zebra e o leão, o favoritismo é do leão. Então quer dizer que o Corinthians foi eliminado do Guarani do Paraguai porque a obrigação de ganhar é do Corinthians? Lógico que é. Acho que não. Foi uma vergonha. Foi uma catástrofe, velho. Essa é arrogância, tá vendo? Arrogância, constatação de fato. Arrogância. você quer constatação de fato. Arrogância. É que o Corinthians jogou nada. Arrogância. O Sambra pediu, uma notícia em primeira mão do São Paulo aí. Ah. O Alexandre não vai jogar contra o São Paulo no clássico. Ah. E Dodô, vocês têm uma notícia boa aí pra compensar. Estão dizendo aqui, né, já saiu no Twitter, que o Michel Bastos também não vai jogar contra o... Não vai? Mas aí o São Paulo sai perdendo. Então, aí o São Paulo perde. São Paulo sai perdendo. Então, quem entra no lugar do Michel Bastos? Peraí, Centurion? Peraí. Então vamos lá. Cara de égua. Peraí, Centurion, ele teria que modificar muito o time, porque o Centurion... O Bosquilha tá de férias ainda. Tá de férias ainda. Qual que é a grande diferença? Aí colocar o Wesley no lugar. Qual que é a grande diferença do elenco? O Wesley jogando no Allianz Parque ia ser engraçado. A grande diferença do elenco, São Paulo tem um outro jogador de nome? Tem. Mas qual que é a diferença? É porque então, não tem porque elenco, você pega o Wesley, se você pegar o Wesley e pegar o meia do Esporte, não é diferente. Sim. Não, peraí. Não é Aliás, diferente. O Diego os Souza últimos, tá jogando muita então, bola lá. Então, vamos lá. Os últimos campeões brasileiros, vocês pegam aí e vê. Corridos é... Olha, pontos dois. Os últimos, acho que todos. Os últimos, todos. Eles tiveram um elenco pra levar o campeonato. Isso é óbvio, ou eu tô falando uma bobagem aqui. Então vamos lá. Flamengo em 2009 tinha time, não tinha elenco. Vem pelo meu raciocínio, siga o meu raciocínio, siga a bolinha. Então vamos lá. O Esporte. Vamos equiparar então, vamos lá. Esporte. Pega São Paulo, pega o Palmeiras, pega o Inter, pega o Atlético Mineiro. Pega esses times que vocês acham que tem elenco aí. Eu não falei que eu acho que tem elenco. Pra mim, ninguém tem elenco. Não, tudo bem, mas o Inter, o Atlético... Não, pra mim não tem. Pra mim, ninguém tem. Então tá bom. Pra mim, todos rezam pra conseguir achar 11 que joguem bem. Os 20 times, então peguem os 20 times. 20 times que estão disputando. Então vamos pegar, não vou... Vamos generalizar, então. Os que tem elenco. Então vamos falar. Os 20 times, com seus respectivos elencos... Tá. Eles têm elenco, pode disputar. Mesmo que seja uma porcaria, mas ele tá lá. Ele tem lá seus reservas. Tem uns 30 caras lá. Então tá. Os reservas que tem no São Paulo, por exemplo, o Michel Bastos não vai jogar, mas deve jogar um outro jogador. Por exemplo, Wesley. Tá? O Sport, se não jogar um jogador lá do Diego Souza, vai jogar um outro cara. Eu não sei quem é o Zé Manézinho dos caras lá. Certo? Então é isso, a pergunta é essa. O Sport, ele tem esse elenco que vocês estão achando pra ser campeão brasileiro, mais que o Atlético? E o São Paulo, e o Palmeiras, e o Corinthians. Quem é a dupla de zaga do Palmeiras? Vitor Hugo e o Não responda a minha pergunta com pergunta. Por quê? Porque não é pergunta com pergunta. É a minha pergunta. Você falou assim, quem é o Zé Manézinho lá? Quem é a dupla de zaga do Palmeiras? Eu fiz uma pergunta, Benjamin. Se os 20 times que estão aí, esses 20 que estão aí... Eu acho que é cedo pra falar que o Sport vai ser campeão. Mas eu não falei que o Sport vai ser campeão. Vocês estão já falando que não mude o que eu falei. Mas não falei que você falou. Eu perguntei, o Estranho falou Sport e não tem time. Mas eu só perguntei por que não. Mas eu não falei que vocês falaram. Vocês estão falando que o Sport pode ser. Ah, pode ser. Por que não pode? Foi dito isso ou não pode? Pode dizer que pode, não significa dizer que será. Então, mas foi isso que vocês falaram. Pode. Então eu vou dizer que não pode. É a minha opinião. E me cobrem lá no final. Me cobre, então, por favor. Anota aí. Eu não tenho problema, não. Pode me cobrar. O Sport não será campeão, na minha opinião. Então, pessoal, anota aí. Não será porque eu acho. Eu acho. Eu acho. Não, mas é a minha opinião. Eu analiso todos os outros times. Eu acho que o Atlético Mineiro, por mais que o reserva que vai enfrentar... Quem é a reserva do Galo e quem é a reserva do Sport? Por mais que seja um reserva do Galo que vai enfrentar... Quem que é? Não tá lá o titular, mas vai entrar um reserva porque tá machucado, tem cartão... Mas Domênico, é melhor o do Atlético do que o do Sport. Mas você não conhece também? Só porque ele tá com a camisa... Posso ter uma opinião ou não? Você vai me responder porque ele tá com a camisa... Pode? Me cobra no final. Não, mas não tô cobrando. É fácil de fazer isso. Me cobre no final, Gabriel. Puxa, Domênico, às vezes você tem... Mas às vezes você é tão teimoso, eu não tô falando que... Eu sou teimoso ou você que é teimoso? Não, eu não falei que... É a opinião que eu tô colocando. Você falou assim... Não é teimosia, é opinião. Então tá bom, você perguntou... E eu sou mais imparcial que os ouvintes falaram. Você falou assim, pô, quem é o reserva do... Você falou, quem é o reserva do Esporte e tal? Quem é o reserva do Atlético? Aí o Sombra pergunta, você fala assim, não sei quem é. Mas só pelo fato de estar no Atlético é melhor que o do Sport. Eu perguntei por quê. Não, falei isso. Eu acho que o Atlético Mineiro, o elenco do Atlético Mineiro é melhor do que o Sport. Acho que o elenco do Internacional é melhor do que o Sport. Acho que até do Grêmio é melhor. Quem é o camisa 10 do Atlético? Quem é o camisa 10 do Atlético? Quem é o camisa 10 do Atlético Mineiro hoje? Não responde. Posso achar melhor? Pode. Eu tô só perguntando. Posso achar melhor? Eu tô só perguntando quem é o camisa 10. Quem é o reserva do Sport que vai se pedir o Diego Souza? Eu sei. Então você também não pode falar. Mas eu não falei que o Atlético do Sport vai ser campeão. Eu tô falando que ele sabe. Você não sabe quem é o seu campeão. Mas você também não sabe. Mas eu não tô... Peraí. Porque já tá vazando. Oba. É o seguinte. Coloca aí... anota o que quiser. E anota também se o Sport vai chegar na frente de todos esses que o Domênico elencou como tendo elenco. Porque é o seguinte, diante do que está sendo colocado, o Sport também não pode chegar na frente de Cruzeiro, de Atlético, de São Paulo, de Corinthians, de Grêmio e de Inter. Não pode. Oba, tá certo? Diante de tudo colocado, o Sport não pode chegar na frente de nenhum desses. Aí, nem do Palmeiras. Eu coloquei de quinto a décimo, hein, Bó? E vamos aos ouvintes. E vamos aos ouvintes. Ouvintes que vêm... Ah, mas antes do primeiro ouvinte, nós vamos colocar aqui o Benjamin falando da BV Financeira, né, Narigudo? Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97 trazendo os primeiros ouvintes no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda, todos os ouvintes que ligarem e disserem chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganham um lindo boné. Também quem ligar e disser só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vai tocar aqui o nosso telefone, o nosso asdrubal, Dodô. É, hoje será um programa calmo. Alô? Alô? Alô? Oi? Quem fala aí? Quem fala? É o Domênico falando, Domênico. Seu nome é Domênico? Meu nome é Domênico Coelho Pitinini. Ah, só que esse é Coelho. Você é parente do Décio Pitinini? Todo mundo pergunta isso, mas eu não sou, não. Gostaria de ser? Pô, gostaria. O cara é gente boa, o Décio Pitinini. É muito gente boa. Não sei, não conheço. Não, eu conheço. Agora, gente boa, vou ver se eu trago ele aqui. Jurado do Silvio Santos. É, gente boa, gente boa. Esse é o Pitinini. Senta lá, senta lá. Você gostava mais dele ou do Carlinhos Jaguiar, Domingo? Décio. Ah, para. O Décio é... Décio babando pras mulatas era a coisa mais engraçada que tinha. Eu gostava da Aracide Almeida quando ela dizia assim, leva 10 pau. É a Aracide Almeida, é verdade, saudosa. Ô Pitinini. Manda aí. E aí, cara, quantos anos você tem? 3.4 RG. É 3.4 hoje. Ah, mas com todo respeito. Respeito, ah, Domênico Coelho não é melhor que o Domênico Gato, velho. Pode ser. Aí eu vou ficar de Domênico Gato. Mas aí a família dele acha que comer o Coelho é ou Gato, RG? Mas qual o problema? Ô, Domênico, deixar, posso falar um negócio? Você sabe a sorte que o Cavani levou ontem? Qual? Qual foi essa? Ah. Porque o dedo do chileno era pequenininho. Porque se fosse aquele dedo grande, rolinho, sabe? Ah. Aqui, machucado, tinha não? Ah, não sei. O cara aí deu um enganchou. É o cara fincou o dedo no... Fincou. Fincou, né? Ô, mas o Cavani, ele deu um tapinha de quem gostou, hein, Domênico? Ah, não. Você dava opa, um muque, mano. Mas é verdade, o Cavani aí deu um tapinha, aquele tapinha. Aí, seu safado, tira o dedinho daí. Não, mano. Ô, Domênico, se o cara não tivesse gostado da situação ali, ele tinha deslocado o maxilar do cara. Eu pedi o telefone, velho. Então tá bom. E o bairro, qual? O Vani quase fez isso. Bairro, vamos ver se o Dom Benjamin não sabe, hein? Ele tá aí, ó. Oi. Vila Santa Catarina. Ah, morei na rua Alba. Alba. Nossa, ó. É aquele carro, né, que tinha. Alba. Qual não, que é Alba? É Alba? Onde é? Alba? É na Vila Santa Catarina. Mas é zona... É a rua? Zona Sul, pô. Tá louco? É, não, não sei. Rua mais famosa da Vila Santa Catarina é a rua Alba. Conheço. Passando ali o aeroporto, passando uma Washington Luiz ali na Washington Luiz. Onde um dia morou o Beto Rivera. Porra, Beto Rivera, hein? Tinha Alba Ramalho também. Beto Rivera que fazia, né? Capivara. Quer trazer o Beto aqui um dia? Beto Rivera tem história. Vamos trazer o Beto? Vamos. Boa, hein? Vamos. Pô, matar saudades. Santista, surfista. A gente tá nessa agora. Vamos trazer todo mundo. Fala de... Como era o nome do programa de clipe, lembra? Clipe Trip. Era o Clipe Trip. É bacana aqui, né? Realce. Lembra do Realce? Lembra? O nosso produtor vai ligar pra ele. Todos, é. Ora, quem sabe faz agora, ao vivo. Né? Quando é o dono ligando, a coisa chega mais forte. Aí a coisa anda. É o nosso novo Super produtor, José a nova aquisição da produção. E o time aí, ó, Pitinini? São Paulo Futebol Clube. Alô! Tricolor! Ô, amigo, hoje temos aqui um cara que não sabe nada. Ilustre tricolor, Daniel Perrone. Grande Daniel Perrone. Acompanho ele pelo blog lá. Ele renovou o contrato agora com o Globo.com. Cobrou milionário, uma fortuna. Milionário. Vai entrar no lugar. Família Marinho fez o diabo pra renovar. Inclusive, amanhã vou participar da palestra do Rogério Ceni. Pô, que sensacional. Sensacional, cara. Você vai jogar também? Vou jogar amanhã no Prêmio, né? Opa, então é. Meio-dia tô lá. Quem tá bem de grana não sou eu, não. Vocês têm tanto inveja no palestra que o Rogério vai dar palestra. Só pra vocês terem uma ideia. Rogério deu uma palestra. Não sei se ele vai de muleta, alguma coisa assim, mas ele vai dar a palestra. Não, não, vai jogar mesmo? Domingo. Vai? A chance é muito grande dele jogar domingo. Não, tá treinando. Sabendo que ele ia confirmar entre quarta e hoje, né? Então, eu não sei realmente se ele vai jogar amanhã. Né? Porque amanhã é o dia do jogo dele, né? É. Não tenho certeza, mas no domingo acho que a chance é muito grande dele jogar. Eu acho que ele só vai estar amanhã e fará a palestra, mas jogar ele não vai, Não, mas... Quem provavelmente não jogará no domingo, e a gente torce para que jogue, é o Michel Bastos. M. Bastos tem que jogar. Jogador, no site não afirma, né? Agora, o Perrone, você que frequenta os bastidores aí, no Brasil passa aqueles 15 minutinhos, acabou, ninguém fala mais porra nenhuma, né? Como é que tá essa coisa esse rolo todo do futebol, CPI, o cacete A4, você escuta comentários, bastidores, como é que tá isso? Porque acabou, né? Agora é só dedada, agora é só a derrota da seleção, o Neymar e o resto. Eu, assim, o que eu penso de tudo que tá acontecendo no futebol, eu confesso para você que eu entendo muito mais de São Paulo do que de seleção brasileira, de CBF. Eu quase não participo dos últimos jogos da CBF. Geralmente eu vejo no Twitter se tem jogo do Brasil ou não. Pra você ter uma ideia, não vejo muito TV aberta. Você não se identifica com aquele troço ali? Não me identifico. Acho que a minha relação com a seleção e a relação de muita gente com a seleção acabou em 86. Daniel, acho que 90% das pessoas são como você. Eu acho que sim. 90%. Ainda tem muita gente que gosta do Brasil, que torce pro Brasil. Tem muita gente mesmo. Mas eu não participo mais disso. Não é porque eu torço contra o Brasil. Mas é porque realmente eu não acredito na política interferindo no futebol. Será que alguém levou lenço pro Marinho lá? Porque ele chorou, né? Pois é. Não, ele falou, vem me buscar aqui. O negócio tá difícil, ele quer ser transferido. Chorou, pai. Tá no xadrez. Ô, Pitinini! Manda! A gente teve uma polêmica grande agora há pouco a respeito da possibilidade ou não do esporte vir a ser até campeão brasileiro. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, Sombra, eu acho assim, o futebol hoje tá muito nivelado. Eu acho que assim, hoje você vê jogadores assim que estão tudo mais ou menos no mesmo nível, você vê que é mais vontade do que técnica, né? Você vê jogadores que provavelmente poderiam fazer a diferença no São Paulo, como Pato, Ganso, outros jogadores de grande nível, e eles não demonstram vontade. Eu sou um grande São Paulino, acompanho o São Paulo, chuto a cadeira, quebro a televisão, minha namorada nem vê o jogo perto de mim. Faça isso, cara. Mas assim, dá uma raiva tão grande, cara, porque eu vi grandes times do São Paulo jogando bola com tanta raça, Pintado, Dinho, eu vi Ronaldão jogando bola, eu vi... Puta, Ronaldão é um dos maiores vencedores da história de São Paulo. Exato, não poderia não ser um primor na técnica, mas um deus da raça como Lugano. É impressionante como esse time do São Paulo, nesse ponto eu tenho que concordar com o Benjamin, que o time do São Paulo é um time sem alma. Um dia joga, outro dia não joga, tá tudo bem, tá tudo beleza. Mas o São Paulo no Morumbi tá bem, hein, velho? Tá bem. Por mais que tenha empatado com o Avaí, aí foi um tropeço aí, concordo, mas os números do São Paulo no Morumbi são bons, hein? Não, o São Paulo, inclusive, ele teve o recorde da história de vitórias. Mas eu concordo, seguidas. Outra coisa, desculpa. Outra coisa. O futebol hoje é aquele toque de lado, não tem mais um jogador, São Paulo não tem um jogador que quebra a marcação, não tem um jogador que dribla, como o último foi o Lucas, não tem um jogador que faça algo diferente para quebrar a marcação. Você tá falando de São Paulo ou da seleção? A mesma coisa, tudo. Mas o São Paulo contratou. São Paulo tem o Centurião. O São Paulo, então, o Centurião pra fazer isso, mas eu acho. O Centurião é um problema particular. Ah, por isso que ele tava afastado. O Centurião, cara, desculpa, eu acho que ele tem potencial, mas ele é muito fominha. muito. Não sei, é a minha opinião, não sei se vocês concordam ou não. Ô Pitinini, não, é... O São Paulo vai... Mas isso falta em geral, cara. Esse jogador que dribla, que quebra retranca, que dá dinâmica no jogo, que empolga a torcida. Tá difícil. Tanto é que surgiu o Neymar aí no futebol brasileiro e o Barcelona veio e pagou essa fortuna que pagou. Que verdade. Quando surge qualquer jogador um pouco mais driblador, por isso esse menino que tá no Palmeiras, o Gabriel Jesus, que tem um perfil driblador, esse tipo de jogador não vai ficar muito tempo. Ô Pitinini, vou falar um negócio pra você. Se hoje você conseguir ter um time com uma folha salarial que seja pagável, com um treinador que consiga fazer um elenco unido, bacana, tem totais chances de ganhar independentemente da camisa. Concordo com você. Não tem mais essa, gente. Esse negócio precisa parar. Ah, tem camisa, tem história, tem tradição. Hoje, cara, o Sport Recife, o Atlético Paranaense, o Peru entra pra jogar com o Brasil, ele tá andando pra tradição do Brasil. Claro. Ele tá andando, até porque ele olha ali do outro lado, ele fala, ué, meu, o Pelé não tá, o Rivelino não tá, o Zico não tá, o Sócrates não tá, o Romário não tá. Sabe, aí ele olha pros caras e fala assim, esse aí... Uma pergunta pra vocês. Aí ele olha, ele olha e fala assim, esse aí, pô, joga comigo lá na China. É. O cara entra aqui, o Diego... Gente, o Diego Souza hoje... Eu não tô falando que o Diego Souza é o gênio do futebol brasileiro, é o Pelé, não é nada disso. Mas pega o negócio aí. Quantos camisa 10 tem hoje melhor que o Diego Souza no futebol brasileiro? Eu queria o Diego Souza no São Paulo. Hã? Eu queria o Diego Souza no São Paulo. O Michael Leite, o Michael Leite aí, o estranho até brincou, pô, tá jogando bem, mas não vai durar. Ok. Vê quantos gols fez o Michael Leite no Sport e vê o Romero no Corinthians. Mas, ô Benja, com relação ao Sport aí, com relação ao Sport, eu até acho que pode surpreender, mas num torneio Copa, tá certo? Pode ser uma Copa do Brasil, pode ser, quem sabe, talvez uma dessa aí, numa próxima oportunidade, uma Sul-Americana. Se o Sport chegar na Libertadores pra você, surpreender ou não? Eu acho ou só que campeão? Eu acho que sim. O campeão, acho que de qualquer forma o Sport não será. Eu acho que tem times aí mais qualificados do que o Sport no Campeonato Brasileiro. Mesmo o Inter aí não estando bem, eu acho que o elenco do Inter tem qualidade, o Atlético Mineiro tem qualidade, o Grêmio é um time copeiro, o Grêmio tem camisa também, pode ser que surpreenda, Cruzeiro. Aí também brigando pelo título, o Cruzeiro é um outro time. Mas eu acho que o Sport, Benja, pode surpreender aquele torneio tiro curto, sabe? Copa do Brasil, mesmo que os grandes agora vão entrar, acho que só na próxima fase, agora nas oitavas, os times que disputaram a Libertadores, perdão, os grandes já estão lá também, né? Tem alguns times grandes aí que já estão disputando. É que os times que disputaram a Libertadores só vão entrar nas oitavas. Eu acho que o Sport, numa dessa, pode ser que surpreenda. Mas eu acho que pra ganhar o Campeonato Brasileiro... Então, você falou que o Grêmio tem camisa, tem história, tem tradição, óbvio. E tem elenco. O Roger mostrou isso. É. Quando foi o último título importante que o Grêmio ganhou? Nossa, foi nem os gremistas lembram. Que grande... 2001. O Grêmio, são quase 15 anos, 14 anos. O Grêmio tem hoje... Mais time e mais elenco do que o Sport? Eu acho que o time do Grêmio é melhor que o do Sport. O Roger, você falou, o Roger já conseguiu o quê? Ele ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras. Ué, ele fez mais que o Filipão em um ano de Grêmio. Isso é outra história. O Michael Leite fez mais agora em 2 meses do que o Romero no Corinthians. Mas eu acho que o Grêmio chega na frente do Sport no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio. O Grêmio não provou. Mas o Grêmio não mostrou isso contra o Sport. Gente, nós quem ganhou? Nós temos um jogo junto. Foi empatou, se eu não me engano. Grêmio Sport. É, lá no comecinho. Não lembro, não. Nós temos. Se não empatou. Eu acho que foi. Mas Grêmio se não empatou, Sport, vai empatar, empate. É isso. Porque o que nós temos que analisar é o seguinte: são 8 jogos do Sport e o Sport está fazendo o que os grandes não estão, velho. O Sport pega um time menor, mete 5. Pega um time grande e empata. O que o Flamengo e o Vasco fizeram em 8 rodadas? Entendeu? Por exemplo, o São Paulo eu não posso falar nada, tá bom? O Flamengo e Vasco fizeram em 8 rodadas. O Santos perdeu 9 pontos para um time pequeno. Olha, chegou uma mensagem aqui. Mas é que o Flamengo e o Vasco Corinthians ganhou de 1-0 do Joinville. Foi um sufoco. Pegou o Grêmio? Gente, chegou uma mensagem aqui. Ô, Mota, pega o bafômetro. E o Inter, não pegou? O Vieira escreveu aqui dizendo assim, o velho está bêbado. O Grêmio não jogou com o Sport. Nem jogaram. E o Inter jogou? Não jogou, não. Sport nem jogaram. Não, o Inter também não. Falou que você está bêbado. Tudo bem. Você equivocou, se é o Portuga. Mas eu vou ver. Foi o Portuga que falou para ele falar. Mas eu não foi. Mas bêbado é muito forte. Mas eu vou ver quais os times grandes que o Sport já pegou. Mas foi o Portuga que cantou para ele. Eu queria perguntar, o Pitinini. Não foi o Portuga. Tá nadando de braçada, jogando futebol vistoso, é o Atlético Mineiro. É. O Atlético é o melhor time do campeonato. Tá certo. E me diz lá, o São Paulo perdeu alguns jogadores, tem que contratar ou tem que levar da base? Sombra, devido às circunstâncias hoje do futebol, eu acredito que a gente tem que aproveitar a base, cara. Eu não consigo analisar, por exemplo, que jogador o São Paulo poderia trazer hoje. Olha, os negros estavam falando aí do Maquinelli Torres há um tempo atrás, o jogador que jogou com o Osório. Lá no Atlético. Vamos seguir a questão. Portugal fez cara de ruim é porque é bom. Não é bom, mas o joelho é zoado. Hã? Não é. Vamos seguir da premissa do seguinte: se você está devendo para o jogador que está hoje no clube, você não pode contratar. Não, é verdade, mas os caras estão acertando. Agora com a grana do Rodrigo Caio, vai passar pelo governo aí, Western Union, vai chegar no cofre. Em uma semana a gente fez. Em uma semana a gente fez 60 milhões, para. Você quer um jogador. Estamos dinheiro pro Jorginho lateral. Você quer um jogador pra trazer? Sem errar? Vai no Independiente, tem um 10 chamado Mancuello. Ah, mas se o São Paulo esse já é bom jogador. Esse é bom jogador. Portugal, mas você não criou esse jogador. Você já tava na mídia. Sobre o Maquinelli Torres Sombra, desculpa. O Maquinelli é muito bom. Só que ele teve duas vezes vindo pro Cruzeiro, não passa no exame médico, porque ele joga um jogo, o joelho incha, fica dois fora. Ele foi jogar na Arábia. Sim. E não, ele tem problema carro físico. Batido, é carro batido. Mas é zerado pro Osório, porque daí o Osório faz o revezamento dele. Ele joga um, fica dois fora. Peraí, fala, Pitinini. O Portuga, ele é muito gibi, pi, aventura, entendeu? Aventura. Ó o respeito com o Gibi, rapaz. Ô, Domênico Pitinini, olha, um abraço pra você. Não, esse é o Pitinini. Abração, Sombra. É uma honra falar com vocês. Sou fã de todos vocês aí. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. É tento há muitos anos. Dodô, um abração. Minha família toda é palmeirense, Pitinini, né? Todo mundo. Uma hora eu, por causa do jogo do Campeonato Paulista do Raime, acabei 3 gols de Raime em cima da... Da galinhada eu fiquei. Quem? Galinhada é a casa da tua tia. Ah, que isso? Mas é Corinthians, entendeu? Mas é Corinthians. Ah, é. Ô, Pitinini, um abraço, Pitinini. Abração, obrigado aí. Um abraço. Tudo de bom, valeu, falou, cara. Falou. Tchau, e amanhã vai rolar a limusine do Estádio 97 com o tributo ao Mito, né? Igual hora. Amanhã, Mito, meu Deus. A quarta edição do Estádio 97 Móvel. Então, amanhã, a partir das 5h30 da tarde, nós estaremos com o Estádio 97 dentro de uma limo sendo transmitida nas ruas de São Paulo, tá bom? Então, amanhã, quando você estiver no trânsito, fique esperto, de repente a limo vai estar do seu lado, principalmente aqueles que vão em direção ao Estádio do Morumbi, porque a gente vai entrar com a limo dentro do Estádio do Morumbi para acompanhar a promoção lá, onde o Rogério, em tese, iria jogar com os participantes que compraram suas vagas no jogo. É que o Rogério tá machucado, não sei se vai jogar ou não vai jogar, ou vai estar lá, não sei como é a história. Mas nós estaremos com a van, ou melhor, a limusine, dentro do Estádio do Morumbi, na pista de atletismo, fazendo o programa também. Então a gente vai começar a fazer o programa, saindo aqui da Energia 97, vamos até o Estádio do Morumbi, fazendo o programa ao vivo. E, ó, sabe quem vai estar com a gente? Os ouvintes que estarão com a gente? Quem? O Rogério Silveira Santos. Boa. O Wagner Moribe e o Edson Aguiar de Melo. Boa. Tá? Esses são os três ouvintes que vão estar com a gente acompanhando o Tributo ao Mito no Estádio do Morumbi. Apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines, telefone 4306-3076 e também apoio da Passaporte FC, que o Daniel Perrone falou que não gosta de ninguém que tá lá dentro. Nossa. Aí que eu não jogo mais lá. Né? Pô, eu tenho que falar bem pra poder jogar lá, bater uma bolinha. Ô, Perrone, aproveitando que você tá aqui, e você é um cara que... Você é que nem aquele ratinho, que ele fica nos buracos na parede. Ele ouve as conversas. Olha que legal esse elogio, me comparando com um rato. Como é que inventa um ratinho? Por favor, ratinho. Ah, mas por exemplo, você pega o Ratatouille, um rato simpático, gente boa, cozinha bem. Você não cozinha? O Mickey. O Mickey, ó. Você quer que rato mais legal que o Mickey? Cozinha pode ser Masterchef. Cozinha bem, faz boa Ratatouille. Mas você cozinha, não cozinha, Perrone? Gostou macarrão? Só macarrão? Faço macarrão, coloco lá no Instagram. Você faz uma média lá no Instagram. O Domênico Masco, ele sabe fazer miojo, cara. Eu não sei fazer outra coisa, não. Cara, eu tô quase no nível do Domênico. Mas você paga mal pau lá no Instagram, as meninas ficam falando, ai, cozinha bem. Ô, Perrone, é verdade que hoje tem grande importância no São Paulo a Abílio Diniz, que é um consultor, tá dando as diretrizes, dizendo é por aqui, é por ali, gasta aqui, economiza aqui, isso vale tanto, não vale tanto. É verdade? Agora sim, o Abílio entrou... O Abílio é aliado do Juvenal. Sempre teve do lado do São Paulo comentando, cornetando ou elogiando o São Paulo. Agora ele tá fazendo parte do time que tá fazendo a gestão do São Paulo. Ele que indicou o CEO do São Paulo, né? Que é o que eu digo é que o CEO, ele é contratado, ele vai ser cobrado para cobrar as pessoas. É um matemático que vai estar olhando o futebol, olhando o marketing, olhando e vai fazer as contas e vai ver se está sendo cumprido aquilo que é a meta do Instituto Aquila. E esse CEO aí, ele tem uma tese que é muito baseada em cima daquele filme Moneyball lá, de estatísticas e etc, sim, não é? Sim, sim, sim. É uma tentativa de profissionalização do clube, né? Quando o Aidar, ele foi... a última festa do Aidar antes das eleições, eu fui falar com ele lá no clube e fui perguntar por que que você acha que você vai ser... Você é muito amigo do Aidar? Não, não sou não. Ah, não? Eu sou muito amigo da filha dele. Ah, filha dele é muito amiga minha. E o que que ela fala a respeito desse negócio de comissionamento? Ela é a favor? Cara, assim, o comissionamento, eu não sei se vocês viram uma matéria na Máquina do Esporte do Eric Betting, foi uma matéria super legal que ele fala sobre comissionamento no esporte. Ah. Você tem dois tipos de comissionamento. Um comissionamento que serve porque o futebol não está preparado para mexer com valores grandes de mídia junto ao mercado publicitário. Sim. Então, para você ter um agente que faça essa ponte profissionalmente, você tem que ter alguém sendo comissionado. Então, isso é uma prática totalmente... Mas, geralmente, não são pessoas muito conhecidas, né? Não são pessoas muito conhecidas, mas são pessoas que fazem parte do mercado. Então, por exemplo, eu sou o clube, eu sou o São Paulo. Eu não tenho competência para vender as minhas propriedades do estádio. Eu procuro uma agência de mídia para que ela venda as minhas propriedades de estádio. Mas a agência vai ganhar uma comissão. Mas se eu tivesse uma empresa, eu não daria esse comissionamento para ele. Meu primo é um cara do mercado, fica meio estranho. Aí é o outro caminho que o Eric colocou bem no post dele no Máquina do Esporte. Você tem uma outra maneira de você trabalhar, que daí você permite a corrupção, que é você eleger amigos, parentes. Você fazer negócios ilícitos fora do Brasil, enfim, mas a prática de você vender mídia através de um agente isso é perfeito. Completamente mas ilícito. Mas é perfeito, assim como temos os anunciantes aqui, tem as agências que são comissionadas. Então, a gente não pode confundir as duas maneiras de comissão. Então, por exemplo, o São Paulo lá, ele está sendo questionado pelos próprios conselheiros a mostrar o contrato de patrocínio, por exemplo, da Under Armour, para ver se é um contrato... Foi o Jack que trouxe? Isso eu não sei. Mas é para saber se esse contrato ele foi feito de uma forma lícita, que é esse, que é uma ponte que facilita profissionalmente a ligação de lá para cá. Como eu querer anunciar no clube... Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar um conselheiro? Vou procurar um diretor? Não, eu procuraria... Mas se você quiser, Perrone, se você quiser anunciar no clube, você não precisa, aí não precisa de comissionamento. Você tem lá a porta do São Paulo, você sabe onde é, sabe onde é o departamento comercial. Não, tô falando sério. Ninguém precisa ser comissionado se você quiser anunciar no São Paulo. Mas eu digo pra você que se você quiser estampar Daniel Perrone na camisa do São Paulo, desculpa, ninguém precisa de comissionamento. Você sabe onde é o São Paulo, você leva o cheque e tá aqui, ó, põe no caixa. Você sabe onde levar. Mas você tem vários processos, não é só você entregar o dinheiro. Você tem vários processos de contrato, de você determinar quais são as propriedades que você vai pagar. Isso daí mas tudo. Mas não é uma agência que faz isso? É uma agência que faz isso. Nós temos cliente direto também. Tem cliente que vem aqui e não precisa de agência. Tem. É isso que os conselheiros estão alegando. Tem alguns conselheiros que estão todo falando mundo que sabe onde o fica São a energia Paulo, 97. O São Paulo não precisa de comissão para chegar no São Paulo. Só que não é tão fácil não, assim. Eu concordo que nem sempre é assim. Eu concordo que nem sempre é assim. Mas se eu quero anunciar na camisa do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians, desculpa. São duas possibilidades que você tem. Eu bato na porta e falo, aqui 20 milhões, quero anunciar na tua camisa. Como não preciso de agência nenhuma. Beijo na boca. O que não pode é não ser... O que não pode é ser obscuro. É claro. O que não pode é você não ter procedência. Então, se todo o contrato do São Paulo, na minha opinião, né, gente? Se todo o contrato do São Paulo passar por um comissionamento e for lícito e isso daí pra mim é melhor pro clube, é uma vantagem pra todos. Perfeito. Facilita o processo, porque vocês sabem, o clube ele é gerido por pessoas que não são profissionais. Nossa teoria, o Perrone, por que que o São Paulo tá mais de um ano sem patrocínio master? Nossa teoria. Eu acho que é porque eles... Porque não tem amizade no governo. Isso foi uma das coisas. O São Paulo teria o patrocínio da Caixa, o São Paulo teria o patrocínio o Crefisa. O que aconteceu com a Crefisa, pelo que eu soube, através de uma pessoa muito forte dentro de São Paulo, é que o negócio estava praticamente pronto, foi revelado, e aí o Palmeiras, como tinha ligação com a Crefisa, fez uma oferta melhor, e porque foi revelado e levou a Crefisa. Enfim, se o negócio não fosse revelado, o São Paulo teria esse patrocínio. Não é informação que eu tenho, não. Mas essa é a informação que eu tenho via um diretor muito alto do São Paulo. Eu tenho uma outra, que o dono da Crefisa é palmeirense doente. Com certeza. Doente. Com certeza. E queria, porque queria patrocinar o Palmeiras. É, também que era um desejo pessoal. Era um desejo pessoal do cara, mas que é daqueles palmeirenses. Mas eu tenho, Benja, assim, informação. Eu também. Eu tenho informação que o São Paulo levaria o patrocínio da Crefisa. Eu tenho informação que Foi uma pegadinha. Não, esse foi o chapéu. Pegadinha? Não existe pegadinha. Não existe. Pegadinha é o Sérgio Malandro. Contratos de 20, 30, não tem pegadinha. O cara vai lá, fala, vou falar, faz quanto que a gente vai fazer lá, mas a gente vai fazer no Palmeiras. Não, é, isso aí é negócio de mercado. O cara vai no São Paulo, compra 20. Ele vai no Palmeiras e fala assim, ó, lá estão me pedindo 20. Quando alguém te liga, presta atenção. Quando alguém te liga, tem algum negócio pra te oferecer, ouça. Claro. Certo? Ouça. Tá aí clube da de caixa, futebol, Perrone. Clube de futebol acontece o seguinte. O cara liga e pergunta, olha, eu quero conversar. Aí nego já fala, olha, tô negociando, tô conversando. É, porque precisa dar satisfação pra torcida, pra conselho. Nego no futebol fala demais. A minha informação sempre foi essa. O cara é tão Palmeiras, mas tão Palmeiras que ele queria só o Palmeiras. Inclusive botou duas empresas lá. Pra quem não sabe, tem a Crefisa, a faculdade é do cara também, é o mesmo dono, hein? É. E a caixa? Sabia do mesmo? Não. É porque o cara... A Caixa é o que eu soube, é o que saiu na imprensa e que a Caixa também gostaria de patrocinar o São Paulo, mas uma pessoa alta aí, um político alto, vetou. Foi o que, isso aí que eu soube é o que saiu. É o que fala. É. Muito bem. Olha pra mim, eu ouvi de um diretor. De um vice. Benjamin, vamos falar agora, deixa eu ver, vamos falar da Essa? Vamos falar da Essa então, vamos falar da Essa. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom. Eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Essa é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 30660900 30660900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Eliar, muito além da partida. Mota, notícias do Corinthians, Mota. Não tem. Como não tem, você tá maluco? Porra, você tá fazendo o quê aí? Meu iPad. Fala a verdade, né? Nós tá de brincadeira. Acabou. Você tá de brincadeira. É que você me pegou de repente. De repente você tá aqui pra dar notícia. Ah, mas quando eu falo... Meu Deus, hein? Pegadinha no malandro! Mano, por favor, mano. Você é um cara esperto. Vamos lá. Ágil. Informação que eu tenho... Malemolento! A informação que eu tenho... Quem é 180? O René Júnior, ele não acertou com o Corinthians. Vai acertar. Mas deve acertar. Tem já o Gil sai do Corinthians ou não? Essa janela? Se vier a proposta da Europa no meio do ano, sai. Aí quebra a defesa, hein? Sai. A defesa que já tá meio baleada. Na segunda-feira quem vai no Corinthians é o Pedro Bial. Na terça é o Roberto Justus. Tá louco. Mas ô Sombra, o Corinthians ele vinha treinando aí com uma escalação que me deixou muito contente, cara. O Corinthians ia dar chance pra aquele moleque lá, o Marcial, que jogou a Copa São Paulo, pra ele começar a partida ali. Ia jogar só com ele de volante e os dois meias ali, o Jadson e o Renato Augusto. Ia jogar com três na frente, Luciano, Malcom e o Wagner Love. Videogame. Essa é a escalação aí que tá total, Sombra. O jogo contra quem? É todo mundo com a setinha pra frente ali, porque é o jogo contra o Figueirense, mas é verdade. Então pode fazer o jogo isso, é com o Figueirense na Arena. Essa escalação aí me agrada muito. Só que o Bruno Henrique participou já tarde do rachão, aí pode ser que ele ganhe a posição novamente do Marcial. O maior jogador do Figueirense é o Carlos Alberto. Verdade, que é o Figueirense não ganhou do Corinthians. O Corinthians ele tá pedindo também aí, ô Sombra, aí uma ação, tá certo? Pra que a CBF tome a frente nesse caso do Amarilha aí, coisa que eu acho difícil. Tá certo? Porque a CBF é assim, ó. C e calça com os caras ali. Então o Corinthians vai ficar vendo navios, mas o Corinthians ele vai pensar, o Sombra, em entrar com uma ação contra a Conmebol na Justiça Comum do Paraguai para que o Corinthians seja ressarcido assim como aconteceu. Eu acho que aquele campeonato primeiro devia ser anulado. Qual o campeonato? Libertadores? Sim. Também acho. Com uma vergonha. Depois que falaram que teve um negócio, tem que ser. Mas o Atlético foi campeão com todo o mérito. Não, o Atlético não teve culpa. O problema é que o Atlético não tem nada a ver com a história. Então, é que agora já foi. Como é que vai ser eliminado se o Atlético... Eu acho que deveriam caçar pelo menos 3 títulos do Boca. Não, três títulos do Boca estão sob júris, velho. As taças do Boca têm sangue, velho. Eu não sei se as pessoas puderem compreender. A ligação consiste no seguinte. O secretário-geral da... representante da AFA na Conmebol liga pro Grondona e fala assim: pô, foi bem o Amarília. Ele falou: por isso que eu te pedi pra escalar ele. Perguntaram se eu queria ele em Buenos Aires e eu disse não. Você tá vendo o lado honesto? Você tá vendo o lado honesto nisso? Não tô vendo o lado honesto. Quer dizer que o Boca não tem nada a ver com isso? Espera eu terminar. Espera eu terminar. Terminar. Aí ele liga e fala assim: eu tô impedindo que você se enrole ainda mais. Calma, não. Você espera eu terminar. Aí eu falei o seguinte: foi o juiz que eu pedi pra colocar. Sim, e ele foi bem pro Boca, foi o melhor reforço do Boca. Foi ele esse ano, não foi? E risada. Em momento nenhum ele disse, comprei o juízo. Calma! Posso terminar? O secretário não fala assim, o cara fez o que eu mandei. Foi o juiz que eles queriam, só isso. Você queria que ele dissesse que ele passou o número da conta e o número do recibo, só de brincadeira, Portela. Pra interpretar as coisas da Lava Jato, você interpretaria de outro jeito. Por exemplo, eu interpretaria de outro jeito, por exemplo, se o Alberto do Alibe numa ligação falou que pagou um 0-0 pro time não ganhar. Ele já tava com uma situação ali, uma situação de saúde em que ele tava complicado. Você também interpreta dos dois jeitos. Mas você, nesse caso, você tá interpretando como lhe convém. Não, eu acho errado, Sombra. Só que eu não tô dizendo que o cara não liga e fala assim, Boca, olha, mais pagamos, sujo da América do Sul. O cara não liga e fala, pagamos, e o cara operou. O cara fala, o juiz que você pediu. Mas você nessas ligações, geralmente os caras não falam. Não, só o Dua Lipa falou. A sala de troféus do Boca cheira a corpo, tá certo? É a mesma coisa que eu falo assim, velho. Bá, você esqueceu a roupa lá em casa, tá? Mas eu não dormi com o Bá. Você citou aí do Dua Lipa? Dua Lipa também já tava meio, sei lá, mais falado que pra cá. O Sombra, o Grondona também. E tem um detalhe, o Dua Lipa falou, o Dua Lipa fez um monte de coisa. Foi investigado. E pagou. Sim. Foi acusado, perdeu tudo, saiu do Corinthians. Graças a Deus. Perdeu todo o dinheiro, tomaram, perdeu até a casa. Pera aí. Olha, quem de nós, atire a primeira pedra, quem de nós não chegou e falou, tem que ser forte nos bastidores. Eu vou falar forte nos bastidores. Quer dizer o quê? Quer dizer que o futebol ele não vive do campo. É lógico, mas isso a gente sempre soube. Gente, o Boca é o time mais sujo da América do Sul. Lógico que é. É o time da falcatrua, timinho. Mano, sabe qual foi a impressão naquela Libertadores? É que... depois daquele caso de Oruro, que o Corinthians que aconteceu, que deu todo aquele problema, que o Corinthians teve uma pena branda, na minha opinião, Perrone. Teve uma pena branda. O que dá a impressão é que o pessoal da Conmebol falou, vamos eliminar esse time. Deixa eu te falar. O Amarília não teve morte de garoto boliviano contra o River Plate contra o São Paulo? Tá certo. Alguém tinha morrido? O Baldaquino meteu a mão no Palmeiras, alguém tinha morrido? 2005, São Paulo e River Plate, São Paulo ganhou. Foi comprovado essa que o juiz estava com má essa intenção. 64 morreu alguém? Nada. A gravação diz... esse negócio que o menino que morreu, que isso... Desculpa. É papo furado, gente. Gente, para. Pega a história. O futebol argentino sempre foi... 78 a Copa, morreu alguém? Não. Gente, o futebol argentino foi beneficiado. Dentro e fora de campo. Porque querendo ou não, Sombra, se você pegar, por exemplo, na Argentina, tem lá o policial colocando escudo, tá certo? Pra que jogador brasileiro possa bater escanteio. Não é só na Argentina. Você tem ali, guerra de pedra entre torcidas. Você tem ali, torcida furando túnel ali pra colocar gás dentro do negócio. Aqui no Brasil, se cair um copo d'água dentro de campo, é relatado na súmula. Não, tá certo? É uma vergonha, é um absurdo. Mas a Conmebol sempre foi... A Conmebol sempre foi um lugar onde se fala espanhol. Lógico, velho. Língua portuguesa ali... Não, realmente os brasileiros são muito... Traga seu tradutor. Então, estranho, o que você pensa a respeito? Não, eu concordo contigo. A gente não tem força nenhuma na Conmebol e... E é uma vergonha os times não se unirem pra ter. E o bizarro aqui, você não tem que ter força. Ninguém tem que ter força nenhuma. Não, tem que ser respeitado. Só honesto. Mas também não dá pra entrar de... bobinho, né? De bobinho, que é, na verdade, eu acho que toda vez os times do Brasil pagam. O time foi campeão no Society. Foi honesta a arbitragem? Foi honesta. Então eu vou colocar o Daniel Perrone e o Sombra numa. São Paulo e Cruzeiro, vou perguntar pra vocês, era pra ser um juiz. O cara, por exemplo, São Paulo, São Paulo e Cruzeiro agora. Cruzeiro fez pressão. Amarilha. Fez pressão e veio o Amarilha apitar o jogo. Ele fez pressão, ele não queria o juiz e colocou o Amarilha. Quem foi eliminado? O eliminado foi o São Paulo, sombra dos pés. Mas é o que eu falo, o cara da AFA, ele disse o seguinte: nós queremos o Amarilha num dos jogos. Faça pressão. Então, só porque o Amarilha você comparou? Calma, não tô dizendo que foi o Portugal, mas pra mim não importa que o São Paulo queria. O que eu tô dizendo, o Amarilha é um lixo. O São Paulo não queria um juiz. Não queria um juiz brasileiro. E foi atendido. Da mesma forma que o secretário da AFA queria o Amarilha. Mas aí é que a gente fala. Qual é a diferença disso? A diferença é que... A diferença, foi bem, né? Ela não existe. É. A diferença é que você acha que não existe sacanagem e a gente acha. Eu sempre achei, desde que eu... Então teve sacanagem nessa aí? Lógico que teve. Ah, você disse que não. Só que, Sombra, não foi comprovado, é isso que eu tô dizendo. Ah, para. Sombra. É que nem a Lava Jato. Sombra. Você tá querendo... para. Você parece advogado de empreiteira. Sombra, eu vou contar uma coisa aqui. O Bar dormiu na minha casa, esqueceu a roupa lá, tá? Mas eu não peguei o Bar, viu? Ninguém aqui mais que eu sempre falei... Não, tá toda lá. Ninguém aqui mais que eu sempre falei... Bah, sua cueca eu lavei, viu? E vocês sabem disso, que eu sempre falei que o futebol tem Marco Taia desde 2005, desde muito antes, e foi provado... Mas nesse caso, não. Sombra, teve. O que eu tô dizendo é que na ligação, o juiz... O secretário fala... Então nem defende, Portugal. O juiz que você pediu. Então nem defenda. Se você acha que teve, nem defenda. Lógico, tá. Dizendo que o São Paulo fez igual, ele vetou um juiz e trouxe outro. O cara, na gravação fala, lembra 64? Aprendemos, né? É. Não pode só colocar o juiz. Não esquece dos bandeirinhas. Lógico. A bandeirinha é figura fundamental. Então, o cara tá falando o quê? O cara, o cara tá querendo dizer o quê? Fala pra mim o que o cara tá querendo dizer. Basta analisar da seguinte forma. Pessoal, vai dar em alguma coisa, isso não vai dar em nada. Tomara que dê. Mas basta analisar da seguinte forma. Não sei, não sei. Ninguém grampeia uma ligação, gente. Ninguém grampeia uma ligação do nada, tá certo? Uma ligação só é grampeada quando existe uma suspeita em cima de alguma coisa. Não grampearam o telefone do Grandona? Do Grandona? Eu acho, tá certo? Que tirar esse título do Atlético. Vamos ouvir o que o Grandona tá falando aí com os amiguinhos. Gente, tá na cara, é evidente que você só grampeia o telefone de alguém quando esse alguém é supostamente... Mas esse cara tá... Não vou dizer o termo que eu gostaria, mas vocês entenderam. Mas se você viu esse escândalo da FIFA... O grampo não é grampo de antes de ontem, não. Acho que não. Isso é o FBI tá grampeado. Essa ligação do Grondona, que morreu no passado, não é uma ligação de 1964, não, gente. É recente. É recente que eu digo, não é que foi ontem que o cara morreu. Mas é coisa agora, de 2 anos pra cá, 3. Tem grampo. Por isso tá cheio de nego desesperado. Por isso, Perrone, que eu acho que você fala assim, não vai acontecer nada. Eu concordo com você, porque a gente mora no Brasil, América do Sul, a gente sabe como funciona. É até pior. Mas, nós temos um Sérgio Moro, você nunca imaginou ver dono de empreiteira aí em cana, e tá. E não consegue habeas corpus, não consegue sair. Você nunca imaginou um presidente de uma FIFA chegar em público pro mundo inteiro e falar, tô renunciando. Você nunca viu um presidente do Barcelona dar uma faísca? Só se cogitou o lance do Neymar, renuncio. Eu sei, bem. O Zé Maria Marim tá lá, chorando na cana lá todo dia. Não tá sei. Chorando? Quando tá chorando? Falei, Benja, quando eu falei que não... Tá. Que não, que tá, porque, vai dar... tá, porque pode falar, você pode ser que... Tá chorando lá? Pode falar, o cara pode ser cara de pau, o cara pode ser bilionário, o cara pode ser milionário. Mas dormir, né? Ver o sol nascer quadrado... É humilhante pra esses caras. É família, é neto, é os amigos. É tirar o nome do prédio. E no fim do ano, lá na Suíça, não vai nem ver sol. Mas ele chorou porque ele tá preso sozinho, viu? Mas eu sou só pra complementar. Uma hora ele vai abrir o bico. Só pra complementar aqui. Tomara que viva pra isso. Pra finalizar aqui, pelo menos até o próximo instante. O Corinthians enviou de vez aí uma proposta aí pro River Plate a respeito do Théo Gutierrez, Sombra. Sim, diga. O River, ele tava exigindo aí a quantia de 3 milhões de dólares aí, dava em torno de 9 milhões e 300 mil reais. Esse cheque elástico aí. Pelo que consta aqui, Sombra, o Corinthians ele vai fazer um acordo com o River aí, vai mandar uma proposta de 6 milhões de reais parcelados. Vamos ver se o River abraça isso daí, né? Ei. Tá bom. Ó, vamos lá, vamos trazer mais ouvintes. Ouvintes que vêm agora no oferecimento de... Sem parar, vamos ao momento Sem Parar do Estádio 97, boa. Três ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial, vamos lá, 3284-7097, Domênico. Vamos lá. Preso sozinho, alô. Alô. Opa, quem fala? Ô Dodô, ó Maurício Mota. Tem nome de dois integrantes do programa. É, estrelas. O meu menino Maurício Borges... E o outro? Eu não vi. Hã? Outro falou. Meu menino! Meu menino! Mas o outro não entendeu. Meu menino, Maurício Borges! E. Outro. O outro. Alô? O outro lá, como assim o outro lá? Só isso, o nome dele? Aquele ali, ó. velho, aí o nome, nome só isso aí, o nome? É Maurício Mota da Silva. Ah, vem três vezes sem juros. Da Silva. Isso aí. Então tá bom. E qual que é o... Quantos anos você tem? Eu tenho 28. RG? Oi. 2.8. Mota, RG. Se for 750, legal. Por que 750? Ah, porque essas motas baixinhas não... Ah, sensacional! Legal aquelas motas. Salvou, salvou, RG. É, mota de 750, 1.200. Boa, aí, boa. E o bairro? É Jardim Rosa de França, vamos ver se o Dom acerta. É Rosa de França, hein? Não é da Itália. De França, é da França. Peraí. Que cor é a bandeira da França? Isso aí. É, você não sabe. Agora, isso até você sabe. É qual? Mas olha, Jardim Rosa de França. Sabe, eu vou dizer um negócio pra vocês. Puta, agora eu lembrei lá da música lá, Rosa de Hiroshima. Lembra? Do Lima, era do Secos e Molhados ou do Lima Mato Grosso? Secos e Molhados. Mas eu deixo eu falar sério. Se é o mesmo que eu conheço, é Guarulhos. Ô louco. É o mesmo? Sabe mesmo, hein? É a primeira vez que liga alguém daí no programa. É roda mesmo, hein, Dom? GPS mesmo, parabéns. É o Waze mesmo. Não tem o zoológico em Guarulhos? Tem, eu moro perto do zoológico. Então, por isso, eu já fui ao zoo. Aí uma vez eu fui levar o... Os caras prenderam o moto lá e não deixavam ele sair. Como assim? Aí eu fui levar lá um... Saber com quem que eles me prenderam. Com quem? Ah, não vou contar, né? Fala! Não, melhor não. O público quer saber, o Ruth fala. O Ruth vai ficar bravo, hein? Não fala que o Ruth não gosta. Fala com quem foi. Não, não vou contar. Mas conta! O Ruth ou o Carçugão? Conta! O Carçugão. Ô, Sombra. Ela pediu o segredo. Conta. Diga, mano. Diga, mano. Diga, mano. E vocês viram aí que a FIFA tá melando a transação aí do Curitiba com o Léo Moura, cara? É, né? Não vai... Nossa senhora, esse Léo Moura também é qualquer nota, hein? Olha esse Moura, mas ele, mano, mas ele é fraquinho, hein, meu? Também acho. Pra quem tá velho. Sempre foi fraco. A melhor coisa que ele fez... É muita fumaça pra pouco fogo. Cara. Oh, Léo Moura não é ninguém. Mas vamos terminar de identificar o ouvinte, depois a gente vai falar um pouco mais desse negócio. Fala, velho. Não, você ia dizer que o Léo Moura perdeu a oportunidade de ficar quieto. Mano, é verdade, né? Pois, hein? Esse negócio você vai falar assim, não tá assinado, ele não vale? Ele conseguiu. Pô, ele mostrou que é um cara sem palavras. Não, ele conseguiu, errar, eu ia falar outra coisa. Aí ele soltou uma nota, ele errou, mas aí ele resolveu sentar. Espalhar. Sentou. Aí hoje ele foi lá na Gávea visitar os caras, aí ele espalhou. Aí ele quis colocar o Romário na parada, o Romário também já... Aí pegou, sentou, espalhou, aí começou o Romário jogar no outro. Não, Romário, aqui não. Ou seja, ele fez e ele ligou. E nessa, o Eurico Miranda tá coberto de razão. Incrível falar isso, né? Nessa tá. Tá. Vai contratar um cara de 40 anos. Iria cair. Segundo ouvinte, no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Verdade. Alô? Alô? Quem fala? Ademir Donizete Ferreira. Ademir. Já mandou o nome completo e quantos anos? Tenho 5.0, meio século, cara. 5, olha, RG. 5.0, ele é meio século. Hoje. Tô ficando com medo dessa idade. Falando nisso, eu quero dar parabéns hoje pra Domênico Gato. Não, foi ontem, né? Então, hoje é mais um, né? Mais um quê? Mais um dia depois do seu aniversário. Nem me lembra, né? Foram 49 anos e um dia hoje. Nossa. Não, 49 ou 48, Dudu? Não, 49. Então, 49 mais um dia hoje. Parabéns. Uma salva de paz pro Dudu. Ah, mais um dia. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Pro Duduzito, nada, Dudu. E amanhã, na limusine, tem 49 mais dois. Claro. A verdade é contagem regressiva, né? Pro meio século. É isso aí. Precisa colocar o relógio no site. Ah, faltam tantos. Cadê o Tellers, ô Barra? Achou legal isso, Barra. O Tellers foi embora? Agora o Vitela deu uns perdidos, né? Agora o importante. O Vilela é brother, não vai fazer. O importante é a pessoa ser protegida pelos anjos da guarda que eu amo. Ah, verdade. Isso não vai. Porque diferente da cantora lá, não deixa ir pro inferno. Tellers, vamos colocar. Não, não precisa colocar nada, não. Tellers, no Facebook? Ô, você é brother. Nas mídias sociais da rádio, ou também no Facebook, você vai colocar um relógio quantas horas, quantos dias faltam pro meio século da maior voz da história do rádio mundial, ok? Ok. Não fez bosta também. É igual aquelas torcedores fazem, né? Lembra? Torcedores fazem. Igual a Olimpíada, igual a Copa do Mundo. Acabei de receber a mensagem do Zé aqui. Falou que nada disso. Vai fazer essa porra, não. Tá escrito. O Zé é da produção também. Ô, Domingo, são os coletes da sua velha. Ô, onde eu tava, hein? Esses. Tá perguntando o bairro. Mas tava com 49. Que time, o caçamba. Ô, RG, você já falou a idade dele? Não consegui. Então fala, RG, 5.0. Tá difícil fazer negócio, nem pra. Pagando um Ademir aqui, você consegue. Ah, né? Eu sabia! Não se submeta a esse ridículo. É, e qual que é o bairro que você mora, velho? Pega um já. É de brincadeira. Ah. Eu tô de brincadeira? Ah? Ele mora numa caçamba de lixo. Qual bairro que você mora, meu velho? Passou no caminhão aí. Não, qual é o bairro que você mora? Desligou na cara, velho. O cara tava numa bentoneira, a bentoneira rodava ele lá dentro. Olha, o momento sem parar hoje. Tá demais. 19 horas e 12 minutos, bicho. Obrigado aí ao ouvinte que mandou. Tá sem parar de cair, cara. O ouvinte mandou pra mim aqui, quando você coloca agora no Google, imparcialidade, olha o que aparece. Imparcialidade, olha o que aparece aqui, ó. No Google? Aqui, ó, no Google. No Google? Você coloca imparcialidade, aqui, mano. Já aparece o Dodô. Se você for coerência, vai vir a foto humana espalhada. Boa, me admira. Os caras estão com aquela coisa. Stop. Muito obrigado aí. Stop. Me admira esse cidadão. Quem? Você. Não, você não vai falar assim comigo. Mas eu falei uma coisa. E ainda tá apontando dedinho esse dedinho. Lógico, porque aqui no estúdio muita gente tem que apontar. Mim, fala. Sim, mas eu tô apontando para as pessoas verem quem é. Fala quem perto, é? Quem é? Não tô vendo. Você esqueceu que hoje faz 6 anos que Michael Jackson morreu. Nossa, Domênico. Mas vai pro Domênico. Bem que o Bá falou, o Bá outro dia falou, nossa, que foi o Domênico morreu, o Bá falou, quem morre pro Domênico, acabou. É isso é que você estragou, no final do programa. O Domênico tá saindo, mano. Seis anos que morreu aí o Michael Jackson e ontem que morreu o Cristiano Ronaldo, né? A gente não sabe. Mataram o Cristiano Ronaldo. Até a Fátima Bernardes falou, hein? Falou. Pega no pé da mulher, pô. Ah, tu faz. Pode falar, juro por Deus. Puta negócio triste, juro. Puta coisa, umas graças, uma tragédia. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era. Não, mas você vive no mundo da lua, cara. Não, eu não. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo hoje, imensa, falando sobre isso. Não, e foi uma repercussão incrível nas redes sociais. E tinha uma repercussão incrível de pessoas perguntando quem era. Vocês não gostam. Então, às vezes, pô, a mulher também tá ao vivo, sei lá. Eu só lembrei. Eu não sabia, juro que eu não sabia. Das músicas que ele tinha feito sucesso. É, o Barabiri. Mas, lógico, não sabia quem era. Vocês altos satanás. O Daniel Perrone usa sapato de cobra. Você acha que vocês vão conhecer mesmo, o cara? É mesmo, Perrone tem. É botinha. Sapato de cobra. Botinha de cobra. A questão é que o Cristiano Araújo é um rapaz que ele é da música sertaneja, é jovem. Hoje a música sertaneja é muito forte. Ela é muito forte. Já foi mais. Dentro do público, não, dentro do público jovem, ela é não, jovem. Já foi mais. Ela é muito forte. Né, dentro de um público mais jovem. Jovem gosta adulto, muito. Né? Agora, na nossa faixa etária, nem tanto. Então é natural, você falar, não dou bola. Se você não vai acompanhar a música, por exemplo, de sertanejo, você não vai nem saber o que é. E pra quem gosta de sertanejo, ele tava no mesmo nível do Gustavo Lima, sabe? Então tava nessa pegada. Com muita música de sucesso. Não tô falando nível musical, tô falando nível de sucesso. No nível do sertanejo. 4 ou 5 músicas estouradas. Não, mas ele não era ainda nem top 5 dos caras. Não, é você, sim, não, sim. Não era. Quem não gosta, era. Não, Perrone, eu tô te falando porque eu conheço de tudo, eu preciso conhecer. O Michel Teló é mais que ele, muito mais. O Luan Santana é um dos pioneiros aí desse sertanejo universitário. Tem lá o Gustavo Lima, sim. Entendeu? Tem uma dupla, os Fernando e Sorocaba. Santana, os Arolinhos. Ah, tem um monte mas de cara. Mas é que você tá se baseando, esse cara, Domênico, não, veja bem, essa Barabere dele, que é a mais arrebentada aí, a música, estourou aí, acho que no final do ano passado na novela. Assim, ele vem de um tempo, de um ano pra cá, ele apareceu. E com a internet, esses tudo outros caras, eles já estão no mercado há um tempo. Ele era um cara promissor, isso. Entendeu? Mas não se esqueçam também que esses três que você citou, Domênico, os três primeiros, eles acabaram tendo um up aí, que foi a presença do Neymar divulgando o trabalho dele. Bem, né, mano? Então isso daí também é um grande gancho, né? Bom, mas esse cara tava no mesmo patamar, sim. É lamentável. Pessoal. Com todas as televisões à tarde. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. É o Momento Sem Parar no estádio 97.3. Ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô. Alô. Quem fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom. Rodrigo do quê? Rodrigo Santos Pires. E quantos anos, Rodrigo? 3.2. RG? 3.2 hoje, em plena quinta-feira. Com esse frio, hein? Como é o nome dele completo? Rodrigo Santos Pires. Rodrigo Santos Pires. Com esse frio. Ah, mas aí tem que ter a xícara, velho. Só Pires. Ah, sensacional. Só Pires, velho. É, pra tomar um chocolate. Lógico. Tá louco? Um café, chocolate. Daniel Perrone que falou que o lateral direito Pires jogou mais que o Cafu. Paraguai. Eu queria o Pires no meu time hoje. Falou. Era bom, hein, o Pires, hein? Não era, não. Era ruim. O Sombra odiava quando ele jogava contra o Neymar. Não, tomava finta de todo lado. Meu Deus. É. Pires, lateral direito de São Paulo, paraguaio. Ruim. Seu trouxa. Ruim de bola. Abraça o cara. Que é isso? Quem é trouxa aí? Ah, porque o cara não abraça o cara vai cumprimentar. Sai de lá pra cumprimentar o cara nem abraça sabe, ele. Sabe quantas vezes esse cara já me cumprimentou hoje? É, não, eu vi a primeira vez só. É a primeira. Pergunta pro Sombra, lá na sala ele já entrou. Ele já entrou, aí ele fala, você não vai falar comigo, você não vai me dar um abraço, você não vai falar oi. O Renato tá carente, aí eu vou pra lá pro estúdio, ele vive carente comigo. Mas ele gosta de você. Não, mas o que ele quer de mim, o que ele quer, é impossível. Ele quer ter um filho comigo, não dá. Vocês se entendam. Se você falar qualquer coisa, se você falar qualquer coisa, presta atenção. Ô, Benjinha. Você vai tomar um porra. Posso falar? Fala. Isso é uma injustiça. Segunda-feira o Mionzinho esteve aqui. Sim. Eu sou o Mionzinho desse cara, porque eu sou o cara que imita ele no mundo. É o único que imita você. Dessa forma. Imita bem. Amigo! Olha lá. Não é meu Mionzinho, não. Eu sou o Mionzinho, cara. Você deve me levar pro seu lugar. É verdade, você tem razão. Pra ilha de cara. É o Mionzinho seu. Não é meu Mionzinho, não. É o seu Mionzinho. Não. Além do que é venenoso. Não é. É traíra. O Bal outro dia pegou umas gravações dele lá falando mal de mim pelas costas. E tudo isso que ele falou é parte do laboratório que eu fiz pra aprender a imitar ele. Aí eu entro lá no estúdio e dou um pau nele, ele se esconde embaixo da mesa, né? Parece um cachorrinho. Você não pode bater. Eu fico com o cabo de vassoura cutucando pra ele sair. Não pode. Ô, meu velho. Fala aí. E o bairro? É, saiu bem, já não vai acertar nunca, cara. Nunca. Só se você inventar. Nunca? Vamos lá. Aí nunca é muito forte. Jardim Valdívia. Valdívia? Que joga pra caramba, Jardim Valdívia. Valdívia. Que tem que ir embora do Palmeiras, Valdívia. Peraí que eu não consegui. Valdívia. Gente, eu não tô, não dá pra entender. Valdívia. Fala devagar e só você sem os outros falarem. Vai. Jardim Valdívia. Se é o que eu conheço, é São Bernardo. São Bernardo. Então chupa. Você morou onde? Olha, eu vou te quebrar as pernas, porque eu namorava uma menina em 87, ela na Rua dos Feltrins. Nossa. Rua dos Feltrins, falou. O problema é que não tem muita casa lá, né? Ah, mas tem. Mas ele é da Matinho lá. A rua não existe, né? Não existe, existe. Hã? Fala mais alto. Existe. O bairro é em São Bernardo? É. Então pode falar? Qual dos dois tá aí no aumenta o volume aí. Chupa, mané. Ah, não, juiz. Então vai, chupa você junto. Eu saco cheio de você, domingo. Ô, meu, depois você vai explicar essa rua sem casa, hein, velho. Então a gente tem que trazer pro programa Rolando o Beldrin, né? É do Feldrin. A rua dele é. Depois você vai explicar. É que esse cara fez aquela música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não é Vinícius de Moraes? Toquinho Vinícius. Mas quem era melhor, Toquinho ou Vinícius? Ah, um pra escrever e outro pra tocar. O Vinícius era bom pra escrever e o Toquinho era quem bom pra quem é melhor, Toquinho Vinícius ou Sandy Júnior? Ah, bicho, peraí. O Cavani ontem sentiu o Toquinho, não sentiu? Cavani foi... O Benjão hoje pode comparar Firmino com o Ronaldo. Olha pra mim. Você tem 3 segundos pra responder essa. Toquinho Vinícius ou Roberto Erasmo? Toquinho Vinícius. Eu também estou. Eu vou de Roberto Erasmo. Mas de longe. Duro, hein? Ih, velho. Você tinha 3 segundos e já foi pra 9. É, tá, porque eu fico com os 4, velho. Não, você tem que escolher uma dupla. Uma dupla? Eu vou de Roberto e Erasmo. Então, Roberto e Toquinho. É, eu vou de Roberto e Erasmo. Vamos falar nisso, Sombra. Tinha só um toque. Pô, amanhã tem um show muito legal do Dudu. Dudu Braga, filho do rei. Sim. Amanhã e sábado do Tom Jazz, ele tá com uma banda fazendo as músicas do Roberto em versão rock and roll. É. E o pai permitiu? Amanhã e sábado no Tom Jazz. Olha que legal, cara. E ele convidou nós. É, tocando todas as músicas do rei versão rock and roll. Abraço pro Dudu Braga. Dudu, gente boa demais. Ô, Rodrigo, que time você torce, Rodrigo? Tricolor Paulista. Como é que seria uma música lá? Aquela, esse cara sou eu, versão hard rock. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Domingo também tem show do Dudu, viu, Dodô? Oi? Domingo também tem show do Dudu. Quem já falou? Sexta, sábado, domingo. Vai com São Paulo, jogo. Ai, ai, ai, ai, ai. Show do Dudu. Domingo tem show do Dudu. Mas fiquei sabendo que o ingresso desse show tá sendo adiado. O show faz tempo. O show era pra janeiro, até agora não aconteceu. Pediram agora, teve uma agora, agora o estranho gritou: Choquito, Toblerone no Tchoba do Perrone. Diz que esse Dudu estraga o gramado, hein? Tá jogando tão mal que tá estragando. Agora falou grosso aqui. Ô, Rodrigo. Sim. E o Michel Bastos é dúvida pro jogo? Quem você acha que pode ser o melhor substituto possível? Cara, acho que no momento que joga ali pro lado esquerdo mesmo, teria que ser o Centurion, né? Acho que não tem outra pessoa mesmo. Ou o próprio Wesley, né? Eu gosto do futebol do Wesley, cara. Você tá brincando? Eu gosto. Não pode ser. Ah, olha, Domênico, o futebol do Wesley, né? Jogando, não... cara. Ele jogando, ele joga bem. Todo jogo que ele pegou aí, pra mim, ele bate bem a bola, não é... Não sei, né? Eu acho que ele tá na média. Também acho. Acho que tá bem. Tá na média, tá na média. Nada pra condenar e nada pra elogiar, sabe? Quer dizer, ele nunca vai ser o pior em campo. Ô, Rodrigo, nós temos aqui com um cara que, meu, ele praticamente, ele fica debaixo da mesa do Aidar, ouvindo tudo o que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube, que é o Daniel Perrone. Certo. Que pergunta você quer fazer pro Daniel Perrone sobre São Paulo Futebol Clube? Cara, cadê nosso patrocínio, cara? A gente precisa do patrocínio pra pagar esse salário, fazer esses caras jogar, meu. Cara, é verdade, precisamos mesmo. São Paulo precisa urgente aí de ter um patrocínio. A gente sabe que a crise aqui é brava, né, aqui no Brasil, tá difícil realmente de pegar. E o São Paulo, pelo que a gente sente lá, o São Paulo, ele quer um valor pelo patrocínio para não depreciar. É, já foram empresas lá para tentar um patrocínio pontual. Você e a BIC que tava aí na área? Oi? A BIC de caneta. Era que tava pegando uma onda aí por causa do Osório lá. Permuta. Não, isso é uma coisa nova aí que tá vindo agora, mas não seria um patrocínio master esse. Certo. O São Paulo recebeu aí ofertas de empresas que queriam patrocinar alguns jogos, por exemplo, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Vasco. No começo do ano teve bastante isso. Mas, né? Esses jogos que o Caneta patrocinasse, fosse a Bica ou qualquer outra marca, acho que teria que obrigatoriamente, pelo menos em um momento dentro do jogo, o Osório anotar um bilhetinho, a câmera mostrar, né, e passar o bilhete. Não é? Tô errado ou não? É, fazer a propaganda, Mark, né? Senão não ia, senão é uma coisa absurda. Eu tinha falado, pô. Mas é difícil, acho que pra esse ano aí vai ser muito complicado a gente achar um patrocínio master aí, que é o patrocínio de, sei lá, 20 milhões, 25 milhões, que é mais ou muito menos estranho, o que o clube almeja aí, pra não... Porque eles acreditam que se você faz um valor menor, você deprecia a marca. Eu Sim. não, eu sou a favor assim, olha, não conseguiu até determinado dia. Com a maré, véio, tá louco. Não conseguiu até determinado dia, fecha patrocínio. Fecha por pontual, mês, pô. Mas fecha patrocínio por jogo. Mas o que diz é quanto vale é o mercado, gente. Por exemplo, você pode estar vendendo o teu carro aqui por 10, tá certo? Se o mercado tá pagando 6, não adianta você pedir 10. Claro. Por mais que você diga, fala, pô, mas eu não quero me desfazer. Você não quer se desfazer até determinado momento. Você começa a passar fome. Você precisa, né? Você precisa começar a ganhar dinheiro. Você mora do que sobra. Desculpa, não, gente. Mano, mas tem que se adequar ao mercado. Mas a Caixa ofereceu um dinheirão pro Corinthians. Não, o Palmeiras teve um patrocínio, né, num valor bom. Então o São Paulo, ele quer o patrocínio. Porque o Corinthians já tinha o patrocínio. E tanto é que o Corinthians, ele nem aumentou. O Corinthians, ele renovou pelo mesmo valor. Mas é um valor bom dentro do mercado. 30 milhões. Se não tivesse a Caixa, o Corinthians ia ter um patrocínio com valor menor. Talvez nem patrocínio teria. Então esse é o pensamento do São Paulo. Não sei se é certo. Eu acho que o certo seria... Vai até um determinado momento. Se não conseguir um patrocínio até o final do ano, usa esse resto de campeonato brasileiro para você pegar patrocínio pontual. Se você pega um patrocínio, vai, de 400 mil por jogo, 300 mil, etc., você, até o final do ano, você consegue ter aí 5 milhões, 4 milhões de patrocínio. É, eu acho que você tem que ir até um determinado momento. Se você não consegue aquilo que você quer, você tem que trabalhar com menos. Será que melhor não consegue do que trabalhar também com por nada. Causa vaidade? Ô, Daniel. Oi. Eu tô vendo o Aidar aí nas entrevistas falando muito sobre o novo programa do sócio-torcedor, né? Você acha que vai passar, igual ele tá falando, vai passar todo mundo até o final do ano? Porque eu não tô vendo muita vantagem ainda não, cara. Cara, o patrocínio, eu conversei com o Vinícius Pinotti, que é o diretor de marketing do São Paulo, e ele disse pra mim que ainda não soltou o plano sócio-torcedor porque eles não querem errar dessa vez. Os dois últimos planos do São Paulo foram insuficientes. O último plano, que é o plano vigente agora, ele é muito dependente de uma marca de cerveja, né, que fez um plano para todos os sócios torcedores. Isso. Se você for ver, a dependência dessa marca ficou muito forte e virou um plano engessado. E eles estão com um plano na ponta da língua, para lançar, só que ainda não lançaram porque eles querem fazer testes para ver se esse plano não é um plano que vai falhar pro torcedor. O torcedor de São Paulo realmente está cansado de planos mirabolantes e que não consegue, e que não chegam ao. E não dá para entender que o São Paulo foi um dos primeiros clubes a fazer, né? Não, ele é pioneiro. Sócio-torcedor é a marca do São Paulo. É, então. Nem sempre, mal Mota. Né? Outro dia eu ouvi de um empresário famoso, e não de futebol, de outro segmento, que investe um monte de coisa, ele falou um negócio que foi muito legal. Nem sempre o pioneiro se dá bem. É. Exato. Às vezes você lança faz. Ideia, um... né? Às vezes você faz um negócio que tá. O cara é um visionário, que tá muito antes, cara, talvez, do tempo acontecer. Lança aprimorado. As pessoas às vezes não estão preparadas para aquilo. O cara lança, ele é o pioneiro. Se ferra. Faz sentido. Nem sempre o pioneiro. Hã? A Danone, assim, a Danone, antigamente, a Danone, ela. Perguntavam pra ela, por que que vocês não lançam primeiro o sabor tal... Eles falavam, não, deixa a concorrência lançar primeiro, que a gente vai ver o que que dá certo, o que dá errado, a gente vai fazer melhor. Ah, mas principalmente o São Paulo, se você for líder de mercado, melhor estratégia, muitas vezes, é essa. E eu vou falar você usa o pequeno como laboratório. E ah, mas o São Paulo, o Perrone, o São Paulo ele cometia aí no pós-torcedor erros grosseiros que não poderia cometer. Por exemplo, o site. Comprar hoje pela internet é um negócio que não só um clube de futebol, mas qualquer empresa hoje que quer seja vender, digna, né? Aqui, é primário, que preze pelo seu consumidor, ela tem um atendimento online, tá certo? Exemplar. O São Paulo ele não conseguiu adequar uma venda de ingresso, toda hora esbarrando com problemas aí. Ah, o cara não consegue comprar ingresso, o cara não consegue isso, o cara não consegue aquilo. Tanto é, mano. Gente, é um negócio tão óbvio hoje, a internet tá aí pra ajudar o ser humano, não pra atrapalhar. Tanto é que eles voltaram para total acesso, porque eles viram que realmente, pelo que eles estavam, pelo caminho que eles estavam fazendo na Libertadores, não ia dar certo. Eles voltaram e olha, eu tô. E dá para confiar numa gestão que é bizarra desse ponto? Cara, é uma gestão de muitos erros e acertos. Espero que agora, daqui em diante, tenha muito mais acerto do que erro, mas. Pô, na véspera da Libertadores, né? Eu vou falar muito uma coisa, eu vou ser sincero com você em relação a esse sócio-torcedor. Para quem vai no Morumbi. Esse sócio-torcedor não é ruim, não. Por exemplo, eu vou no Morumbi, eu compro tranquilamente pela Total Acesso e eu pago R$30 por mês. É um plano que tem um valor bom, não é aquele plano de R$70, R$100 por mês. Uhum. No Morumbi você consegue comprar, entrar tranquilamente, a não ser jogo muito grande, mas Campeonato Brasileiro dificilmente você vai ter. O problema desse sócio-torcedor, como é o problema de vários sócios-torcedores do Brasil, é que você não fideliza o torcedor fora de São Paulo, aquele torcedor que não vai no Morumbi, que não vai no Morumbi, mas quer ajudar o clube. Então, como é que você vai... O grande desafio para mim do sócio-torcedor, né, o que você vai oferecer para quem torce pro São Paulo, quem é simpatizante do São Paulo e não vai no jogo. Muita gente vem falar comigo no Twitter falando, poxa, mas que eu ganho pagando R$12 por mês sem nada em troca? Nada, né? Eu cansei de falar pra ele que você tem que ajudar o clube, mas não é só isso. Então, as pessoas elas querem é ganhar legal. Sempre alguma coisa. Então, nem que seja um chaveiro, uma quer. Com agrado, gosto. Eu também sou a favor do seguinte. Primeiro, não tenha vergonha de copiar quem faz bem. Então, por exemplo, Corinthians faz bem, Palmeiras faz bem. Não tenha vergonha de copiar algumas coisas que fazem bem e implementem no São Paulo. São Paulo já tem um estádio. São Paulo não precisa botar o valor lá em cima para ter uma arrecadação maior, Daniel, por causa do estádio. Diga. Quanto ao estádio, cara, você acha que vai sair essa modernização aí? Porque, pô, no Morumbi é um parto, velho. Hoje acho que não, viu? Tem que parar longe, cara, não tem estacionamento, é ruim o acesso lá, entendeu? Eu vou te falar o que... O meu pensamento... Mas a modernização não vai mudar isso. Não, o Aidar esses dias estava num programa aí falando que o Morumbi só precisa de um estacionamento, mais nada. Eu tenho essa opinião, eu acho o estádio do Morumbi super bonito, não é uma arena, não precisa ser uma arena. Na minha opinião, ele tá muito bem. Eu acho que a arquibancada é muito distante do Morumbi, não poderia talvez tirar aquela pista de atletismo aí, modernizar e fazer uma arquibancada mais compacta e mais próxima do gramado? Eu acho que eu avançaria. Mas sabe por que eu acho, cara? Você vai avançar, você vai trazer só a cativa lá pra dentro. Não tem Eu ia falar nesse assunto. Não tem barulho. Avançar pra chegar no gramado, pra colocar o torcedor que paga 200 conto, eu sou contra. Mas é isso que vai acontecer, Bruce. Eu sim, pra colocar. Estádio que faz pressão é aquele que bota o torcedor popular perto do gramado. Exatamente. Eu acho o seguinte: você quer fazer pressão no Morumbi? Põe uma acústica, uma cobertura pra fazer barulho. não é nem pra não chover, é pra você não reverberar. O barulho é que vai fazer o estádio ser um caldeirão. Não é a distância da pessoa. Porque, por exemplo, no próprio estádio do Corinthians... Nesse caso eu concordo com você. No próprio estádio do Corinthians, quem tá na frente é só... Quem faz barulho mesmo é só quem tá atrás do gol. E quem tá nas laterais, de um lado é gente que paga muito caro... Mas a proximidade intimida. Eu acho. O São Paulo foi tricampeão foi tricampeão da Libertadores, foi 6 vezes campeão brasileiro, um estádio desse jeito. Mas, por exemplo, você pega a Bomboneira é um estádio muito próximo. E tem também esse lance de ter amplificador embaixo da arquibancada, que é pra potencializar o barulho. Mas a proximidade, eu acho que com o torcedor, eu acho que acaba intimidando o adversário. Vocês não acham, não? O que o Perrone falou é verdade. São Paulo foi campeão. Só parar com esse negócio também. O São Paulo, que o São Paulo não pode entrar no embalo. É. Exatamente. Eu acho. Ficar com aquela coisa, aquele egozinho e falar, bilhão, eles fizeram, eu tenho que fazer. Porque se o São Paulo for meter a mão, que eu digo, no concreto. Hoje, pra fazer uma obra. É um bilhão. O Paulo quebra. E eu digo uma coisa para você. Igual o Corinthians vai ter esse problema. Eu digo uma coisa para você, Benja. Se a gente faz uma obra lá no estádio, quem vai pagar a conta no final depois vai ser o torcedor. Porque você acha que vai custar R$40 a única coisa que o São Paulo deveria investir era no estacionamento. Sim, é isso que eu tava falando. Agora vocês querem. Um lance que prejudicou demais o São Paulo e faz com que o São Paulo não precise nem do estacionamento. Pra quem não sabe... Metrô, né? O metrô... Aí é que tá. O metrô já era pra ter sido entregue. E não é com São Paulo. O metrô, ele tem a mesma... A distância é igual a de outros estádios aqui. Da região central. A distância é a mesma. Só que a estação do metrô São Paulo-Morumbi, ela está parada. Vocês sabem por que está parada? Por que não sai essa estação? Porque as empresas consorciadas não conseguiram fazer a obra. E o governo... tá tendo que buscar mais dinheiro para fazer e colocar outras empresas para completar. E o metrô lá, na porta não, mas é a um quilômetro. O que tá bom demais, porque 1 quilômetro, pô... Você quer uma coisa mais absurda? A obra lá agora, diante desse novo consórcio, se eu não me engano é isso, hein? Mas quem tava lá com responsabilidade de fazer a obra não conseguiu. Então agora novas empresas vão ter que chegar lá. O governo teve que fazer um novo financiamento. Só em 2017. Era pra ter sido entregue no ano passado. É uma várzea. Você quer um absurdo maior? O São Paulo tá há anos brigando com a prefeitura pra canalizar o córrego, que todo ano dá uma inundação. Também, né? Então, assim, só pra fechar a minha opinião, eu acho que o estádio do Morumbi é um estádio que, se não é moderno, é adequado pro futebol. Ele é um estádio que ele oferece dentro conforto. Ele não é aquele super conforto ou não, mas pro futebol de hoje ele oferece conforto, num preço justo, que eu considero justo pro futebol, R$40, R$50, lá embaixo dos R$150, aí quem puder pagar mais, claro, e quer sentar num lugar melhor, com uma melhor visão, mas pode sentar, eu acho que precisa de uma cobertura muito, além de não chover, mas para fazer barulho. Isso eu acho que o São Paulo tinha que batalhar, e principalmente é o que você falou, batalhar em cima de estacionamento, acesso. Porque isso São Paulo pode fazer. O resto, metrô, inundação, isso daí não é com São Paulo. São aquela Paulo praça briga de estacionamento isso. Que tem lá, de quem é? É da prefeitura. É da prefeitura. São Paulo não pede pra ceder. Mas não é assim, ficar pegando coisa da prefeitura. Não, mas paga. Isso não é hábito nosso, não. A gente paga. Hã? A gente paga. Mas quem não paga o salário do jogador? Vamos pagar. Paga o salário do jogador? Vai comprar uma praça? Eu acho que não vai dar lucro o estacionamento. Eu tenho uma empresa pra indicar pra fazer os estádios de vocês. Só que com o pessoalzinho preso, agora não vai dar certo. Aí hoje foi pedir um habeas corpus preventivo. Então, tem um pessoalzinho que já foi preso, então não vou adiantar. Eu ia indicar pra vocês. Sensacional, tá lá na mão. É sensacional. Eu tenho um amigo que faz isso daí. Isso aí é a mesma coisa que se eu for no hospital semana que vem e falar assim: eu quero deixar pré-marcado que eu acho que eu vou ter um infarte. Você igual, deixa pré-agendado aí. Posso já. Posso ser preso com qualquer direito a ser salvo. Com direito a ser salvo. Agora eu só quero. Esse Sérgio Moro é um monstro. O governo é maravilhoso. Monstro, ele é um monstro. Herói, ele é corajoso. É o homem mais corajoso do Brasil, chama-se Sérgio Moro. Por isso, o resto é conversa. Viu, Perrone? Não tem Capitão América, Homem-Aranha. Viu, Perrone? Por isso. Que eu começo a ter um pouquinho de esperança em algumas coisas. Vai que aparece mais uns 10 Sérgio Moro aí no Brasil? Por que não? Fazer a Liga da Justiça. Também concordo. Eu acho que tem que ter. O problema é que no futebol, Eu sou muito pessimista em relação a isso. Espero estar errado, espero que no futebol a gente Eu vou falar um negócio. Guarde que eu vou te falar. Os caras dá vergonha. Algumas eu tenho acertado aí. Guarde que eu vou te falar. Cadê a CPI? Vai ter muito cara do futebol rodando nos próximos 2-3 anos. Espero que sim. Anote que eu falei. Não são 2-3 semanas? Não. Rodando não, Benjamin, tem que ser preso. Quando né? Mas você acha que vai ter renovação? Quando eu falo, você acha que vai ter renovação? Ô Mota, a gente tem que ir por partes. Primeiro você tem que limpar a casa. Você não tem que pensar em que. Primeiro vamos limpar a casa, depois vamos ver a renovação. Tudo junto não dá. Rodrigo, tudo junto não dá. Pra encerrar, seu palpite, domingo, Palmeiras e São Paulo, lá em Palmeiras. 3-2, tricolor. Bom, seria um excelente resultado, hein? Bom, hein? Não. Mas vai dar assustar, hein? Por favor, explique pra ele que estamos conhecendo a equipe e vamos colocar o melhor time em campo. Gostou do trabalho? Tem uma informação de última hora, hein? Última hora. Acessem aí www.97fm.com.br. Sério? /Dodô. Que vocês terão um relógio com contagem regressiva para o cinquentenário do maior nome da história do rádio brasileiro. Você pode fazer. Ô, Vilela, tuita aí. Você vai me dar um abraço no amigo? Você vai me dar um abraço? Você vai falar, pô, Benjinha, puta ideia? Nossa. Domênico feliz pra caramba, né, Dudu? Só, só pessoas importantes. E almoça com você, hein, Dudu? E almoça comigo todo dia. Beleza. Só pessoas importantes. Ah, sim. Olha que... E verde e branco ainda. Sensacional. Olha, faltam 364 dias, 4 horas, 21 minutos e agora 12 segundos pro Domênico fazer meio século de vida. Fera, fera do rádio. Fera. Grande Domênico. É você, Peroni. Olha, Tellers. Fera, Tellers. Ficou legal. A gente faz uma dupla perfeita. Eu sou uma usina de 10, você executa na hora. Mas eu estou olhando lá. Pô, mas uma cara de lápide o Domênico tá ali, velho. Eu vou dizer assim. Tá derrubado essa lápide. E ela também não é mágica. Tá derrubado. Só um minuto, Lápide é o escolha da tua velha. Ah, não. Aquela foto foi retirada. Aquela foto foi retirada do meu site. Não está autorizada pra estar aí. Muda a foto. Muda a foto. Tira o foto agora. Tira dele com o logo da rádio. Não autorizado, não. Tira com o nome da rádio. Da rádio não pode. Muda a foto. Muda a foto. Autorizado. Ô, Rodrigo, um abraço pra você, cara. Boa noite. Abraço, Rodrigo. Manda um abraço pra todo mundo aí. Parabéns, Domênico. Você realmente é um cara imparcial. Eu sou imparcial, mas imparcial. 100% coerência. Certo? Mas não pode faltar um chupa, né? E hoje, manda eu amo ela aí pra minha esposa, Camila. Camila, hoje é quinta? Hoje é a Camila Queiroz, a atriz da novela. Dia de enfiar espaguete no molho hoje, hein, velhinho? Vai levar um cartão. Isso aí, um beijo pro meu molecão Matheus, São Paulino também. Falou. Meu parceiro aí que sempre escuta vocês, o Adilson. Beleza, cara. Formou bem o filho, formou bem o filho. Valeu, cara, boa noite. Boa noite aí, um abraço. É, esse foi o Momento Sem Parar e agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Você quer um exemplo? Por exemplo, outro dia eu fui no jogo lá no Morumbi, né? Tive que ir de táxi, porque o metrô lá não foi completada a obra, não gosto de ir de carro, fui de táxi. Só que eu gastei o dinheiro que eu tinha comendo e bebendo dentro do estádio. Na saída eu falei, e agora, meu amigo? Sabe por que eu me dei bem? Porque eu tenho o aplicativo do Sem Parar Táxi. Eu não precisava nem de dinheiro e nem de cartão de crédito. Eu baixei o aplicativo Sem Parar Táxi, chamei o táxi e pra pagar foi mole. Não precisei nem cadastrar cartão, porque as corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico! O Sem Parar é assim. Está sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem parar, em todo lugar. Vamos falar agora da Honda, Narigudo. Oi, amigão. Você tá aí no trânsito, parado. O tempo passa. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês, viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata em trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar, não vá fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio, é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do consórcio Honda. É isso aí, consórcio Honda. Quem ligar aqui e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné do consórcio Honda. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também o oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Ô, bom, ele não tem informação, né? Então, ô, mano, por favor, dá um help. Não, brincadeira. Sim, o cara é verdade, o Stranger, o cara é contratado pra no programa dar informações. Eu faço várias coisas. O cara vem pro programa, no programa você faz o quê? Tudo. Tudo o quê? Ah. Então dá informação aí. Do banho. Dá informação. Faço, cozinho. Ô, Estranho, é muito louco isso ou não? Mas o Motinha é gente boa. Só isso. É, leva pra casa. Gente boa. Mas aqui. Aí vem um puto ouvindo as caras desse. Um cara que ele vai fazer pedágio como eu faço pra vocês, se os caras me amam. Ah, eu ia ontem, mas tava muito frio. É, então. Nossa, muito frio, né? Hoje eu tô aqui. Eu tava acompanhando, ouvindo, falei assim, nossa, o Mota deve estar com muito frio. Mano, não tá uma barbaridade. Não tá que eu levantei o que aconteceu. Ah, que tá. Depois de fora do ar, o que ele aprontou? Já é a camisa Ramones, é modinho ou não? Não sei nem o que é Ramones. Ô, Mota, você nunca ouviu Ramones? Que você tá usando essa camisa? Não, mas essa aqui é uma sátira, não é camisa. Ele também nem sabe que é Ramones. É uma sátira. Essa camisa é uma das coisas mais clichês que existem no mundo da moda. Essas bandinhas modinha aí. Ramones é modinha? Ramones é modinha? Lembra do Anselmo Ramones? Quem veste Ramones agora e nunca ouviu. Isso é modinha. Nossa. Não, nunca ouviu. Mas o Ramones é uma boa banda, hein? Ah, que banda. É boa banda também. Boa banda. Ninguém boa nem conhece. Passa do Superstar? Sobe a tela. Sobe a tela. Mas é uma banda sensacional. Mano, Ramones é sensacional. Eu acho. Fala aí do Palmeiras, mano. O Palmeiras aí, ele fez uma modificação. Não, beleza. O Palmeiras aí. Manda o chupa. Hã? Ah, não. Deixa ele dar notícia. O Palmeiras aí possivelmente vai pro clássico aí com o Leandro Pereira, viu, Sombral? Quem? Leandro Pereira. Não, não vai jogar. Verdade. Leandro Varela não vai jogar. Verdade. Contrata 11 no clássico. E aí não tem ninguém, né? Aí vamos falar de elenco. Vamos falar de elenco. O Firmino, né? Não, mas é verdade. Mas vocês não esqueçam que o Palmeiras ganhou do São Paulo lá de 3-0 pra ter ganho demais e o Leandro Pereira tava jogando. Sim. E bem. Mas ele é ruim, sabe por quê, Domenico? Não, mas ele tá jogando bem. O Gabriel Jesus e aquele Giroto também foram testados aí, mas o Marcelo Oliveira acabou optando pelo Leandro Pereira e pode ser que ele vá como titular no Os moleques chegaram agora de viagem, né? O Palmeiras ele pode jogar com o Fernando Praz, Lucas, Vitor Ramos, Vitor Hugo e Egídio, Gabriel Arouca, Rafael Marques e Robinho e na frente Dudu e Leandro Pereira. É a mesma relação que o Xavier não joga? Não, tá fora. Vamos. Pelo menos mas o, e aquela pressão que tinha pra o Oswaldo, né? O Oswaldo até caiu. No último jogo, o Cleiton Xavier e o Roberto começaram no banco. No último jogo aí o Cleiton Xavier Mas ele não precisava começar pra ter ritmo de jogo? Talvez. Mas o Marcelo Oliveira, ele tá escalando esse time aí. Eu, particularmente, aqui não colocaria o Leandro Pereira, não, cara. Eu acho aí que, com a ausência do Alexandre, aí, Domenico Gatto, dá uma chance pro moleque lá, pro Gabriel Jesus, mesmo ele não sendo esse centroavante. Mas ele chegou de viagem agora, mano. É melhor um cara chegando de viagem agora que jogue bola, mano, me escuta, do que o Leandro Pereira mano, descansado. Me escuta, gente. O Cristaldo é melhor do que o Leandro Pereira. O Cristaldo tá sendo negociado porque o Palmeiras ele trouxe o Barrios, já tá lá o Alexandre e o Cristaldo, que já não tinha chance quando não tinha ninguém. E o Mocho tá à disposição, já está à disposição do treinador. Mas o Leandro Pereira pessoal, é muito... deixa o Leandro Pereira trabalhar, gente. Deixa ele jogar contra o São Paulo. Olha que se marca gol, vou lembrar disso. Ô, mano, o Robinho tá confirmado? Robinho tá. Ah, então é caixa. Robinho tá. Ah, pronto. E aí, Roger, você me joga, não? Se jogar, o Robinho fez nós. Gente, vamos lá. Nossa. E o Valdívia aqui? Mota, seja sincero. O Robinho fez o gol no meio da rua no Rogério, ué. Pergunta, momento sinceridade do Mota. Você prefere que jogue quem domingo, Rogério ou Renan Ribeiro? Rogério? Mito, sempre. Não esperava outra resposta de você. Mito. Robinho também escolheu. Não, Mito sempre, Mito até o fim. Mas o Daniel Perrone viu bem, você pensou. O Renan Ribeiro é bom goleiro, hein? Não, então, mas nós estamos preparando, graças a Deus, nós estamos preparando pra ele. Quando o Mito parar, ele vai assumir. Olha no outro lá, como é que era o nome? O Denis fez a cirurgia, tá voltando. Ora, mas aí, ó, você acha que o Denis vai ter chance, Perrone? Eu acho que o Renan entrar, vai jogar, cara. Eu acho que o Denis vai ser aquele que vai perder o bonde da história, viu? Porque pulou, né? O Renan pulou. Entrou muito bem. Fez a mulher, a mulher do Denis se mata, pô. É o que eu ia falar. O Denis eu não sei, mas a mulher dele não vai aguentar isso. Mas eu acho que vai pular o Denis. Nada contra o Denis. É que o Renan Ribeiro, quando entrou, jogou muito. A mulher do Denis, eu acho que o Denis não vai ter chance. Posso falar? Ser reserva do São Paulo também é uma grande moleza, hein? O cara ganha, né? Bom, hein? Se reserva no São Paulo. Ele vai se aposentar antes do hoje. Olha o Bosco, olha o Bosco. O Renan Ribeiro, ele. O Bosco tá. O Renan Ribeiro, quando ele tá bem, né? Ele fez o Roger. Roger bem. O Roger virou político. Virou, é. O Bosco faz o que você falou, Perrone? O Bosco faz o quê? Nos Estados Unidos. Mas jogando ainda? Não, ele tá. Ele tá treinador lá. O Palinha também. Palinha tá trabalha na escolinha do Corinthians. Tá no Boston. O Renan Ribeiro ele jogou alguns jogos no Atlético quando o Atlético caiu. Era bom. E queimaram ele. É. Ele era um bom abraço pro Palinha. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar e disser chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Agora eu vou falar, não o Benja agora, o Benja vai falar agora das baterias Iliar. Você conhece as baterias Iliar, amigão? Porra, desde que eu era criança. Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então, amigão, você já sabe, faça a escolha certa. Escolha a bateria Iliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Já sabe, né? Bateria é Iliar. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Iliar, Zumbinha. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97 vai trazer agora. Eu tenho que falar aqui de uma promoção que é muito bacana. Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. A gente fala tanto que os times têm que botar base para jogar. O Estádio 97 está criando a dela. Nossa cutia. Então, mas pra você fazer parte da nossa categoria de base, tem que mostrar que é muito bom na nossa peneira. Sabe como funciona a seleção? É o seguinte, você acessa 97fm.com.br/base, preenche o cadastro e envia um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97. Aí, quando alguns dos integrantes folgarem, por exemplo, eu fiquei alguns dias fora viajando. Você poderia estar aqui no meu lugar fazendo o programa. Sim. Entendeu como que funciona? Vamos supor. Ah, Benja tira férias. Tira férias pra cacete. Pra caramba. Esse vai, você ó, poderá estar no lugar do Benja fazendo. Esse vai se dar bem. É, mas quando foi esse vai se dar bem. Não é pra fazer vudu. É, esse vai se dar bem. Eu vi semana passada quando o Sombra viajou. É. Eu vi. É. Então é assim, quando algum Paulo, de nós, por exemplo, eu vi. O Portuga fala assim, olha, chefe, não vou poder ir na sexta-feira, vou levar ele e o Bernardo pra vacinar ele. É. Aí a gente vai pôr um torcedor aqui no lugar do Portuga, entendeu? De preferência, claro, da Lusa, se é que há o que defender, tá bom? Então mostre o seu talento com as palavras e concorra. Acesse 97fm.com.br/base. Prazo para inscrições até 31 de julho. Até 31 de julho, tá bom? Quem sabe aí você não pode ser do time de suplentes do Estádio 97. Vai ter pro bar. O bar também tem. Quando o bar não puder vir, que ele vai pro Banitoja. Se você quiser ficar aqui no lugar do bar. Não, mas é outra história. É, o bar não falta. Não, a gente já colocou o Zé. O Zé, o novo rapaz da produção. Zé o regra 3, né? É verdade. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também Esser, construindo com valor. Toca, Asdrubal. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem um H? Thiago com TH, Thiago Gomes Neves de Oliveira. Thiago Gomes. Thiago Neves estava ontem no Maracanã, você viu com o agasalho do Fluminense, tudo assistindo o jogo. Sim. Maravilhoso, Thiago Neves. E se fosse sem H. A verdade. Se fosse sem H, Dodô, era Thiago. A ti? Thiago. Não, e agora é Thiago. O torcedor do esporte é Thiago. Thiago. Tá certo. E trabalha com TI. Pop! E quantos anos você tem, velho? Eu tenho 29, 2.9. RG é 2.9 hoje. Hoje, RG. Só não pode ser mexerica, né, velho? Por quê? Como assim, gente? Porque Gomes é de mexerica. Sabe quando você pega? Sensacional! Pega aqueles e Gomes. Quando aperta, espirra pra tudo que é lado. Salvou, limão, salvou. Limão. É. Você vai... Muito e qual a diferença de mexerica e bergamota, RG? É, a bergamota, ela tem a casca fina e colada. É. Ah, peraí, bergamota é a mesma coisa que a mexerica, só que é a expressão que se usa no sul. Não. Olha, sempre que chega mais durinha. É, a bergamota é que é mais durinha. Bergamota, ela tem a casca fina e colada. É colada. Mexerica, você tem a polcã, que é aquela largona, aquela folgadona. Sim, tem sim. Vai por mim, velho. Ô, Mota, já caíste de boca numa bergamota ou não? Adoro. Ah, vamos lá, olha. Hoje tem horário político. E o... Qual bairro aí, irmão? É, Vila Matilde, essa é fácil. Ó, Zona Leste, moro perto da Toco. Nossa. Oi, então moro lá pertinho também. E o time, brother? É Santos! Ai, velho! Ah, essa hora! E 5 minutos de Santos e ouvinte. 5 minutos de Santos. Velhinho, ó. Vamos perder Giovani, vamos perder Robinho, vamos perder Lucas Lima ou não vamos perder porra nenhuma? Não vamos perder nada e esse ano é tudo nosso. E aí, agora eu senti firmeza. Sábado agora eu tava lá na vila. Sim. Levei minha esposa que é corintiana, e ela nunca tinha corrido na vila antes, ela deu sorte, viu, RG? Aqui é Corinthians! É isso aí, gente! Inclusive, essa frase. Manda ficar quietinha. RG, inclusive, essa frase ela foi imortalizada hoje no discurso do Obama. Ah, é? Tá certo? Mandaram dois vai Corinthians no discurso do Obama. Em qualquer lugar, é isso mesmo. Mas o é louco. E depois, do discurso foram presos e foram nada. Vai ter CPI lá nos Estados Unidos agora. Inclusive, quem gritou foi segurança do Obama, gente. Velhinho, aonde vamos chegar nesse campeonato brasileiro? Ó, RG, agora falando sério, eu acho que a gente tem potencial pra pegar pelo menos uma Libertadores, viu? Eu também acredito, não tá devendo nada. O time tá jogando bem, eu acho que o que tá faltando eu assisti 3 jogos, e tenho acompanhado pela TV. O que eu tenho reparado é que no final dos jogos, não sei, o time parece que se apavora e se fecha demais e acaba tomando gol. A gente perdeu, acho que pelo menos uns 10 pontos assim, em gol que tomou no último minuto. 9 pontos para time. 9 pontos para time pequeno. É, então. E o Sport tá lá em cima já. E o time tá jogando bem. É um time que sabe fazer gol, que na hora de marcar ali sabe marcar. Então acho que dá pra gente pegar a Libertadores, pelo menos. É, eu acredito. Agora com a volta, eu gosto muito desse jogador lateral esquerdo, o Caju. Eu acho que com a volta dele, a defesa dá. Não tô falando que vai virar a melhor do campeonato, mas dá uma melhoradinha, né? Porque o nosso sistema defensivo é que tá complicado, né, velho? É muita molecada, aquele Daniel Guedes também, aquele lateral lá, ele é bom no ataque, mas pra marcar, meu Deus do céu. Ele desce muito, é muito afoito, né? Era do São Paulo esse cara. É. Mas é... Pode falar. Não, eu ia falar, ele é bom jogador, mas na hora de marcar, ele vacila demais. É isso aí. É, e olha, bergamota é apenas o nome que se dá a mexerica no sul. Não. Chupa bergamota. Você tem que fazer cozinhar a bergamota, Você precisa tratar bem a comida. Você fazer uma lasanha. Não sabe fazer uma lasanha. Você tem que entender a diferença entre as mexericas. Mas é tudo mexerica. A melhor mexerica é aquela pequenininha, RG. São todas mexericas, mas as mexericas têm a sua diferença. Velhinho, seu placar. Vamos pegar o Inter lá, hein, velho. Mas o Inter é freguês nosso, RG. É, apesar que não dá muito trabalho pro Santos aí. Tomara que eles estejam aí. É o Inter que é freguês do Santos? O Inter não dá muita sorte com a gente, não. É difícil, não dá, não. Você lembra do gol da Dodô? É difícil, não. Dodô fez um gol lá que chapelou o cara e bateu. Quanto você acha que vai ser? Eu acho que vai ser 2-1 pro Santos. Tá certo. E seus abraços? Ó, quero mandar um abraço pra minha esposa, que tá aqui comigo. E pro pessoal lá do trabalho lá também, pro Diego, pro Leão. Mandar um abraço pro pessoal lá também. Tá certo, Elinho. Um abraço pra você também. Boa semana aí. Valeu, cara. Falou, um abraço. Gente. Abraço. Valeu, um abraço. É isso aí, foi o Santista Thiago aqui no Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganha um lindo boné. Agora eu vou falar da HDI. Quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do Estádio 97. O que, que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Ó, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples, é só passar no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estranho no Ninho, artilheiro do torneio de society do Estádio 97 no Resort. O Eduardo de Oliveira Campos e Maia, obrigado pela sua presença. Quer mandar um abraço para alguém? Claro, claro. Primeiro, abraço para todos aqui. Valeu. Boa, velhinho. Aqui, obrigado. Dizer que foi uma honra jogar lá no Resort. E o gol da final, narrado pelo Dodô. Meu. O famoso cinquentinha. Não tem honra maior. É nóis. Oh. Isso aí, Dodô. Pelo contagem regressivo. Tinha que dar sorte, a gente acabou levando o título. Um abraço pra galera. Quem são os colegas que estão aí? Quem é a galera que tá aí? Ó, Bonilha tá aí. Cara. Rica, um abraço pra todos os caras do time. O Rick goleiro salvou tudo. Nosso zagueirão ali. Então, o Wallace ali tem o Busquets ali. Isso, né? Busquets. A gente tem que, não posso deixar de citar um drible que ele tomou ali, meio Boateng, mas não vamos deixar polêmica para outro dia. Dita, hein? Camisa do Zita. Sem polêmica. Sem polêmica. Eu só, então, por último, queria... minha filha, de 4 anos, a Manu, pediu para deixar um recado. Então, Manu, papai tá com saudade, eu te amo, um beijo, viu, lindinha? E ela já entende direitinho o papai, quantos etc. Quantos meses ela tá tem? No rádio. Tem 4 anos. 4 anos, né? 4 anos, a Manu. Tá, show de bola. O Domênico vai entender as coisas com 12. Não, até hoje ele não entende bem algumas coisas. Por isso que ele tem esse vozeirão. O Domenico foi falar a primeira palavra que ele disse, acho que foi papai com 13. É, ele economizou não voz, economizou voz. Agora tem vozeirão. É, a Manu sabe que é pede papai e pede Palmeiras. Manu também tá no caminho certo ali. E pede perdido. E o senhor me induziu ao erro, viu? É Morgote. O senhor ficou falando aí como é que é? Bergamota. É Morgote. É quase. Murcote. É quase, né? Bergamota e Morgote é quase igual. Tipo de Murcote, eu não induzi ninguém ao erro. Mas a Morgote que tem a casquinha fina. Toca pra mim, por favor. Muito bem, estamos chegando ao final do Estádio 97 no oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? O Maurício Mota da Silva. Beleza, com apoio da Fit Camisetas. fitcamisetas.com.br e todos ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Perrone, Daniel Perrone. Opa, muito grande Perrone. Pela participação aqui no Estádio 97, o blogueiro mais famoso do Globo.com. Obrigado, agradeço o convite aí. Alice quis mandar uma... Tá mandando um abraço aí pro Benja, porque... Ele mandou aqui pra mim. Mandou, né? Ele é o cara que mais entende de Michel Teló que eu conheço. O Zé Gonzalez? Isso. Olha, de Michel Teló eu não sei, mas vou te falar. Ele é muito mais palmeirense que o Domênico. E muito... Tô falando sério. Não, mas que o Domênico... Muita gente é muito... Eu tô falando sério. Cair, o que o Zé Gonzalez é um torcedor... mais palmeirense que o Domênico. Pode falar. O Zé Gonzalez eu nunca vi na vida um cara que tem nas costas tatuado o time de 93... inteiro. É mesmo? O filho dele chama Marcos. Ele tentou tatuar o Mustafa, mas não coube. Ele tem um filho que chama Marcos, o outro chama Edmundo. Ele é louco, a casa dele é verdade, a casa dele é toda verde. E o desenho do Berdan no braço? Inacreditável. E agora ele tá deixando bigode. E agora ele tá deixando o bigode igual ao do Berdan. Ele não é louco, ele é consciente, meu amigo. Chupa, trouxa. Mas olha, ele não gosta de você, não. Um abraço pra todo mundo. Agora a gente tem um pequeno intervalo político aqui na Energia. Tudo de bom, tchau. Agora, por tudo. Saúde e mais... mais dinheiro na educação. O governo cortou Minha Casa Minha Vida, está cortando as obras do PAC nas cidades, está fazendo um ajuste que corta empregos todo dia. Mas o governo disse que não vai cortar o Bolsa Família. Dá para acreditar? Um novo caminho. Há 13 anos que suportamos a incompetência e a corrupção dos governos do PT. Agora é o trabalhador que vai pagar essa conta? Agora com a palavra, deputado federal Roberto Freire, PPS São Paulo, presidente nacional do PPS. O Brasil vive uma das maiores crises de toda a sua história republicana. É fruto da gestão do PT. Os governos Lula e Dilma estão nos legando uma economia em recessão, uma crise política, uma crise moral e ética em função da corrupção que campeia em todo o governo. É necessário que isso tenha um paradeiro. E é necessário, para parar, que a sociedade se mobilize. Não podemos arrefecer aquelas manifestações que tivemos. É necessário voltarmos às ruas, até para mudarmos a correlação de força no Congresso Nacional, para qualquer das soluções que se apresentem, na mudança e na criação de um novo caminho. PPS convida você para, junto conosco, participar desse processo político e, particularmente, para as eleições de 2016, eleições municipais. Até porque é na democracia, com eleição, que a gente constrói um novo caminho. Agora, com a palavra, deputado federal Rubens Bueno, PPS do Paraná, líder da bancada do PPS na Câmara Federal. A crise tem solução e ela é política. Todas as manifestações de rua que aconteceram nos últimos 2 anos é consequência do governo Dilma, do governo do PT e da corrupção. A bancada do PPS na Câmara Federal tem cumprido com seu papel, ampliando espaços para a cidadania e, com isso também, fiscalizando o governo do PT. Como no caso das pedaladas fiscais. Em 2014, a presidente e candidata Dilma gastou mais do que arrecadou. Resultado, estelionato eleitoral. Com essa irresponsabilidade, todos nós estamos pagando a conta, especialmente o trabalhador e quem ganha menos. Por isso estamos chamando você para 2016. Venha conosco construir esse novo caminho. Com a palavra, Elisiane Gama, deputada federal PPS Maranhão. Um novo caminho se faz com mais transparência e combate à corrupção. Na CPI da Petrobras, lutamos para que esse assalto aos cofres públicos não termine em pizza. A Petrobras, que era orgulho de todos, foi transformada em vergonha nacional. Por isso, a bancada do PPS luta pela punição exemplar de todos os envolvidos. Pensar novo e fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Carmen Zanotto, deputada federal PPS Santa Catarina. Um novo caminho se faz com mais mulheres na política. Afinal, somos mais da metade da população e ocupamos somente 10% dos assentos no parlamento brasileiro. Nós mulheres devemos ocupar todos os espaços de poder. E não é favor ou ajuda, trata-se de diminuir uma injustiça histórica. Por isso, a bancada do PPS lutou na reforma política e continuará lutando pela ampliação da participação feminina em todo o país. Pensar novo é fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Sandro Alex, deputado federal PPS Paraná. Um novo caminho se faz com coragem e ousadia. O PPS é protagonista nas investigações da Petrobras, BNDES e fundos de pensão. Compõe um time contra o aumento de impostos e a melhor aplicação do dinheiro público. E com coerência, votamos por uma reforma política de verdade, proibindo o financiamento empresarial, as coligações, e foi o partido que defendeu o voto facultativo, respeitando a vontade popular. Pensar novo é fazer diferente. E assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Arnaldo Jordi, deputado federal PPS Pará. Um novo caminho se faz com saúde pública de qualidade. Hoje o governo paga para os agiotas 311 bilhões de reais de juros e serviços da dívida pública. A saúde no Brasil precisa de mais de 40 bilhões de investimentos e a presidente agora anuncia um corte de mais de 9 bilhões no orçamento da saúde. Isso só vai agravar a tragédia que nós assistimos todos os dias nos hospitais e postos de saúde. Mais recursos para a saúde, um novo tipo de gestão baseada na prevenção e no combate à corrupção. É o que propõe o PPS. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Alex Manente, deputado federal PPS, São Paulo. Um novo caminho se faz com a verdade. O PPS sempre disse que a marolinha seria uma onda gigante na nossa economia. Infelizmente, a crise já é sentida por trabalhadores de norte a sul do país que sofrem com o desemprego batendo à sua porta. Isso sem falar do ajuste fiscal. Conta que será paga por você, seja pagando mais impostos, seja perdendo seu emprego. Por isso, a bancada do PPS luta por uma política de desenvolvimento, com reformas tributária e trabalhista que estimule a inovação, gerando mais emprego e renda para a população. Pensar novo e fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Raul Jungmann, deputado federal PPS, Pernambuco. Um novo caminho se faz repensando a mobilidade nas cidades. Nos últimos 10 anos, o número de carros dobrou nas nossas ruas e o investimento em transporte coletivo não acompanhou a nova realidade. Os problemas de transporte das pessoas e das mercadorias nas cidades afetam diretamente a qualidade de vida da população e também o desenvolvimento econômico. Por isso, o PPS defende a implantação de um Plano Nacional de Mobilidade Urbana que integre as cidades e suas regiões. Pensar novo é fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Marcos Abrão, deputado federal PPS, Goiás. Um novo caminho se faz com oportunidades de acesso à moradia aos que mais necessitam. Infelizmente, o governo cortou mais de 30% do programa Minha Casa Minha Vida, tornando mais difícil a realização do sonho da casa própria. Para a bancada do PPS, a conquista da casa própria deve ser materializada com investimentos e melhores condições de crédito. Pensar novo e fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, José Medeiros, senador PPS Mato Grosso. Olá, eu sou José Medeiros, senador da República pelo estado de Mato Grosso. Eu acredito que a política pode mudar para melhor a vida das pessoas. Temos que fazer um pacto em torno de ideias e compromissos com o novo Brasil. Um país sem corrupção, sem esquemas e sim com pessoas comprometidas em trabalhar pelo nosso povo. Temos que ter humildade de admitir e coragem de enfrentar os problemas que estão aí batendo em nossa porta. O Brasil tem que voltar a crescer e nós vamos trabalhar muito para isso. Com a palavra, Moses Rodrigues, deputado federal PPS, Ceará. Um novo caminho se faz com educação integral e ensino de qualidade. O governo do PT chama o Brasil de pátria educadora, mas o que assistimos é o corte de verbas nos programas FIES, Pronatec e para as universidades públicas. Para a bancada do PPS, uma educação de qualidade é resultado de planejamento, investimento garantido com foco em pesquisa e inovação tecnológica. Pensar novo e fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Luciano Rezende, prefeito de Vitória, Espírito Santo. Em 2012, Vitória do Espírito Santo optou por um novo caminho. O PPS tem enfrentado com determinação os desafios na nossa cidade. Ações concretas como a implantação do botão do pânico e os novos postos da guarda 24 horas ajudaram a reduzir em quase 50% os homicídios em Vitória. Informatizamos as matrículas nas escolas e com isso acabamos com o sorteio de vagas. Tudo isso vem contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos nossos moradores. Dos 20 melhores bairros para se morar no Brasil, 7 estão em Vitória. O PPS pode fazer muito mais, você sabe. Com a palavra, deputado federal Arnaldo Jardim, secretário estadual de Agricultura de São Paulo. Um novo caminho se faz com uma agricultura forte e sustentável. Nosso agricultor é empreendedor, busca novos cultivares, melhora sempre sua produtividade, cuida da natureza, sustenta o crescimento do país. Necessita de melhor transporte, armazenamento, menos burocracia, mais pesquisa e apoio. Pensar novo e fazer diferente. Assim se faz um novo caminho. Com a palavra, Issa Abraão, deputado federal PPS, Amazonas. O PPS quer construir esse novo caminho com você. O caminho de um país mais justo e de mãos limpas. O caminho de um projeto político decente e com os olhos focados no futuro. Com planejamento, inteligência e comprometido com uma gestão pública de qualidade. Por isso, nós convidamos você, que cansou de pagar uma conta que não é sua, a vir com a gente. Procure o PPS. PPS de sua cidade e vamos juntos caminhar, pensando novo e fazendo diferente. Assim se faz um Brasil melhor. Um novo caminho. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se, programe-se. Energia Máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Você já viajou em algum cruzeiro temático? Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova ao vivo. Realizando um mega show na piscina do navio. Cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E garanta já sua cabine a partir de 12 vezes de R$ 189,00 por pessoa. Atenção, mais de 50% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. NavioEnergiaNaveia.com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. Deputado Tiririca. Tu disse que a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo? Pegou fogo no circo da corrupção, dos corruptos, dos corruptores. O palhaço tá feliz. Pra ver o país todo sorrir. Sorrir com saúde. Sorrir com segurança. Sorrir sem corrupção. A urna é a arma do povo. É sua melhor panela. Tempo bom é poder votar. Calvin Harris. Energia. Seu fígado reclamou? Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Como é Epoclé, tudo bom, tudo bem. Como é Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Deputada Zenaide Maia. Eu, como brasileira, médica, parlamentar, sinto que está na hora de darmos um passo decisivo para mudar definitivamente a saúde pública no Brasil. Presidente Nacional do PR Mulher, deputada Goretti. Temos grandes exemplos de como a saúde deve ser tratada no Brasil. Para isso, temos que afastar de vez os malfeitos e os malfeitores. PR, o Partido da República. É o melhor jeito de economizar, para ter a sua mão toda a mão. Escute a dica que agora eu vou dar. Com sua segunda, é muito fácil de pagar. Com sua segunda, sem juros vai facilitar. Parcelas a partir de R$ 94 mensais. Já são 5 milhões de motos entregues. Chegou a sua vez, com sua segunda. Chegou. A energia que te move. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Senador Vicentinho. A infraestrutura é nossa prioridade. Ampliar a malha viária é estimular e alavancar naturalmente a nossa economia. Ampliar a malha viária é agigantar ainda mais o Brasil. É fazer fluir mais e melhor a vida do povo brasileiro. E se alguém de quem você espera não tem resposta para dar, você tem. Ano que vem tem eleições. PR, o Partido da República. A intimidade acabou de ganhar novos sabores. Jontex Maçã Verde, Jontex Frutas Cítricas e Jontex Frutas Vermelhas. Jontex, o prazer da intimidade. Toda terça no Club Trone, 10 da noite. Here is this Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. Non-stop. Energia. Back to the music. Energia. Energia 97. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vinho da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Boa noite de quinta-feira pra você. Prazer, eu sou a Juliana Ribeiro. E a partir de agora até as 10 tem Night Sessions. O melhor da House Music, começando com Edu Mariano. Thank you. sessions.